Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Anteriormente no Nerdcast especial de RPG Cyberpunk, o ano 2119. O local, Delta City, cidade alta e erguida sobre a antiga Nova York. Motivados pelo ideal de uma aposentadoria precoce, um grupo de mercenários altamente treinados planejou e executou um dos mais ambiciosos assaltos da história. O colossal corpo de segurança ao redor do comboio era a única evidência do altíssimo valor de sua carga. Uma missão suicida por um prêmio incógnito. Somente após uma atroz batalha urbana sem precedentes pelas vias aéreas da cidade, o tesouro protegido pelas forças paramilitares da grande corporação Hirawata Networks foi revelado. Um androide incomum, exibindo uma misteriosa data de fabricação, há 133 anos no futuro. Mais que uma fonte de riquezas, seu prêmio se tornaria a origem de problemas ainda mais mortais e enigmáticos. Segura essa aí, malandragem! Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu serei sempre o mestre! Aqui é o Doutor Silvana, e acabei de receber um relatório que entraram mais alguns milhões na minha conta. Só não RPG! Aqui é Steven Dorden, Lock and Load, let's rock! Nossa! Virou robô, mano? Na cabeça deve ter sido marido. Aqui era o NDR, agora eu não sei mais. Meu nome é Oleg Yatrakrat Savoyu Mat. Rapaz, eu esqueci que você fazia sotaque e escambau, mano. Que é isso que você falou, porra? Ah, deixa os nerds procurarem na internet, cara. Com a minha pronúncia vai ficar difícil. Eu fodo a sua mãe. Isso, cara! Aqui é Rexus, James Rexus, e meu terno está impecável como sempre. Aqui é o Zob Capou. Muito bem, nerds, estamos aqui de volta! Mais uma vez para continuar a nossa grande aventura de RPG especial Nerdcast Cyberpunk! Na verdade, acho que eu inverti. É Nerdcast especial de RPG Cyberpunk. Vamos para a segunda parte desta espetacular aventura com esse grupo de desajustados profissionais em acabar com a aventura dos outros, certo? Vambora, vambora! Muito bem, vocês estão naquela situação. O suposto androide do futuro que vocês acabaram de roubar já está dentro do porta-mala do carro do Dr. Silvana. Não, carro não. Não, carro não, pô. Pô, aí é desrespeito com o meu veículo. Tá certo. Carro. Vocês, cara, acabaram de fazer essa confusão na rua. Vocês veem as pessoas afastadas, que elas se afastaram de vocês, porque veio caindo o batalhóide do céu e o cacete. Mas tá formando um círculo de curiosos, assim, com uma certa distância. E falta pouco pra polícia aparecer. Vamos sair daqui. Eu jogo, boto um explosivo no... no batalhóide, que tá todo já fudido. Pra ser a nossa cortina de fumaça e a gente fugir no carro. Outro explosivo também no container, cara. Faz esse favor pra mim. Os explosivos acabaram. Bota no poeiro também, resolvo com tudo, viu? Então, bota no container, no batalhóide, pra ser a cortina de fumaça na fuga. O Oleg pula do batalhóide, suado pra caralho, que foi tenso. Zoado. E vocês entram nos carros, nos veículos do Dr. Silvana e do James Rexus, que tá aí também, com a lataria toda fodida pelo tiroteio e pelo jetpack eu, do Turtle. Eu dou uma toalha pro Tucano sentar em cima e botar no... É decoro, cara, não tem problema. Vocês partem rapidamente, mas antes observam daqueles dirigíveis de propaganda e noticiários. Ele, na verdade, o balão inteiro é uma tela de 10K. E vocês podem ver o noticiário mostrando imagens aéreas da cidade pegando fogo com todo o caos que vocês causaram. Nas ruas próximas do atentado, correria. Logo vocês veem uma foto, uma tentativa de uma imagem identificando o Ozob. Uma imagem de longe que foi aumentada e está pixelada. Mas vocês conseguem determinar que o seu amigo albino de cabelos vermelhos e granada no nariz realmente foi identificado e está sendo noticiado como um dos principais terroristas causadores da perturbação. De repente, o noticiário é interrompido por uma música suave, identificando a entrada nos comerciais. Você já quis viajar para as Ilhas Galápagos, mas está atolado no trabalho? Já teve vontade de virar um terrível mega monstro e destruir a cidade de Tóquio inteira de novo? Mas se sente fraco e indisposto? Você já quis ser um caçador de recompensas, se aventurando através da galáxia até as fronteiras do Império? Mas não quer correr os riscos? Não deixe a vida te passar para trás. Acesse agora o site da Galápagos Jogos Recall. Beleza, e vocês partem rapidamente, entram pelos buracos que levam ao submundo, à cidade baixa que vocês já conhecem melhor do que ninguém. E agora, pra onde a gente vai? Que meu cafofo já era, explodiu, lembra? Na minha ficha diz que eu tinha uma garagem alugada em umas 5, 6 cidades. É pra lá que a gente vai. Pera lá, mas lá a gente tem software pra investigar esse Android? Porque eu quero investigar esse Android. São garagens quartel-general. Devidamente equipadas. É, calma, né? Também. Não exagera. É o QG do crime. Vocês atravessam as ruas escuras da Cidade Baixa, entre aquelas colunas gigantescas do tamanho de quarteirões inteiros da antiga Nova York que sustentam a cidade alta acima de vocês, que oprime num escuro esfumaçado, fedorento, o mundo inferior da Cidade Baixa. A nossa cara deve estar em cada dirigível com neon. Porque se hoje, se no século XXI, no ano de 2014, você não passa impune por uma câmera de celular, você imagina no futuro longínquo dessa nova... Deve estar em looping todas as imagens de destruição que a gente causou. Tá em looping, passando direto. Você muda de canal, só dá isso. Tá Atena em todos os canais. Até o canal de esporte. É a cabeça do Datena no aquário, né? Datena holográfico. A gente tem que sair da rua agora. Vocês já estavam no núcleo da confusão. E nós éramos o núcleo da confusão. Exato. E vocês conseguiram rapidamente se esquivar de tudo isso. Autoridades estavam correndo para aquilo, porque caiu nave gigante do céu, derrubou níveis e níveis de calçadas, destruindo comércio, carros voadores. Virei pro Ozob e falei assim: Vladimir Putin estaria orgulhoso. Um verdadeiro caos e na Cidade Alta. Quando o caos acontece nas periferias ou na Cidade Baixa, ele é invisível para a sociedade elitizada. Mas a confusão aconteceu no quintal dos ricos, então tudo parou. Os noticiários mundiais só falam disso. É um absurdo, um grande absurdo. Por toda a atenção está dirigida para a Cidade Alta, vocês chegam a salvo na garagem de Oleg. Foi um bom plano, no final das contas. Deu tudo certo, né? Só o prêmio que continua como um ponto de interrogação, né? Pois é, vocês têm que desvendar esse mistério. Só me lembra uma coisa, a gente foi pegar essa parada pra quem? Era pra gente? Não, não, tinha um contato que era uma mulher que deu a missão pra vocês no início. E ela disse que ela ia vender isso por uma comissão. Vocês vão leiloar isso entre as outras corporações que são inimigas da Hirawata Networks, que foi a corporação que vocês assaltaram. O doutor Silvana é que tem o contato dela, não é? É, ela conta. Sim, mas nós devemos ligar pra ela. Temos que descobrir primeiro o que é desse robô. Quanto ele realmente vale. Não, não é nem o quanto que ele vale. Que porra é essa, né? Sim. Eu acho que a gente não deve fazer nenhum contato até determinar o que é esse robô. Exatamente. E o que, que a gente vai fazer, porque qualquer contato que a gente faça vai acabar entregando a nossa localização. A gente tem que ficar na moita por um tempo, cara. O Andrew não pode dar analisada aí na tecnologia do robô, ver se... Primeira coisa, esse android, ele está com vestes? Não. Qual dos dois, você ou ele? Uma pena, porque poderia, pelas vestes, a gente poderia até fazer uma investigação. É, segunda coisa, eu vou tatear o corpo dele. Olha, sim. A Lolita! Olha a Lolita, começou no show! Aí, Oleg, viveu a vodka aí. Pera lá, uma coisa. Isso é um android perfeito, com unha, cabelo, dente? Não, ele é um android robótico mesmo. Ah, tá, perfeito. É uma máquina. Então eu vou mais ou menos na área em que eu suponho, talvez na nuca, onde tenha lá uma interface. Aliás, será que a tecnologia dele pode ser lida? É isso que eu quero saber, se o que está escrito ali é verdadeiro, claro, né? Oleg, você tem material para fazer aqui uma investigação? Oleg não tem esse tipo de equipamento. O que, que você precisa para estudar esse bichinho aí? Aí eu sapeco uma lista para ele. Beleza, eu passo essa lista para um conhecido meu que é ali, que tem ali perto. Peraí, calma aí. Não, a gente não pode se comunicar com pessoas de fora. Sério? A nossa cabeça tá a prêmio, meu irmão. A gente destruiu a cidade alta inteira. A gente deu tapa na cara da sociedade. Ó, doutor Silvana, o seu amigo mora muito longe daqui? Não. Mas eu não vou poder principalmente lá buscar, porque... Não, eu... é fácil. Como é que é, né? É só eu fazer a barba. Ninguém nunca me viu sem barba. É, eu vou botar o nariz do Groucho Marx, então. Eu posso tudo. Ninguém me filmou meu rosto. Eu estava sempre com armadura. Eu tenho como ir. É verdade. Ah, é, então sai aí dessa armadura. Vamos ver como você é. Deve ser um anão. É, o que que esse androide bebeu aí na última hora, hein, mano? Me deixou legal. O Kaki, o Dan, ele tá com capacete ainda. Ele é tipo o Daft Punk. O Durden abre os mecanismos hidráulicos de sua armadura e sai e fica mais ou menos uns 15 centímetros mais baixo. O Durden é negão rio de motherfucker, mesmo assim, cara. É um cara intimidador. Ah, tipo, que decepção. O Michael Clark Duncan e Green Mile. Não, cara, calma, toma assim. Toma aí. O Michael Clark Duncan era meio gordo, cara. Esse é o Caquinho. Ele tem polidactilograma. Esquece. E aí? Caraca! Caraca, a consciência do Andrew tá misturando com a consciência da Gothic Lolita. Ele tá zoadaço, meu. É, volta e meia entre as falas dele, ele... Ou então, às vezes, quando ele tá simplesmente calado, ele simplesmente, às vezes, solta umas frases em japonês com voz de Lolita. O cérebro da robô, ela não aguenta... O intelecto do Andrew, isso aí dá uma zoada. O que as pessoas não viram também é o próprio Andrew, que tá disfarçado já com o corpo de outro robô. Eu faço parte de uma linha de montagem, né? Esse corpo aqui é idêntico a vários outros, sim, na cidade. Sim, com certeza. Então, irei eu e o Android. Nós temos como passar desapercebidos. Nossos rostos não estão nos monitores. Rostos ou rostos? Rostos. É o Rostos Cave. Rostos Cave. Na esquina tem um mini mercado, por favor, uma Stolichnaya. O Oleg, você por um acaso teria alguma roupa mais decente? Eu estou me sentindo nu. Você tá vestido de quê? De colegial? Deve ser, né, cara? De Lolita, cara. Aquelas roupas japonesas. Mini cartola, saia pensada. É, aquela roupinha de empregada, sabe? É? Roupinha de empregada, olha o Jovem Nerd. Bom, é um disfarce. Mas, Dudden, eu já te aviso. Se você encostar em mim, eu arranco suas mãos. Muito bem. Vocês olham as câmeras de segurança, as câmeras holográficas, e a rua está tranquila, e vocês saem. Eu tenho que saber com quem eu tenho que falar lá, o que a gente pode falar com eles no telefone, né? Não tem esse problema. É, vocês podem se comunicar. É, falar por telefone. Ah, tá, beleza. Mas vamos usar codinomes. Pra não ficar dando bancada, né, cara? Falcão para aranha. Tudo certo aí, já caiu na teia. vocês ouvem ao fundo e até veem nas alturas da cidade carros de polícia convergindo para os acessos da Cidade Alta. Parece que todas as unidades foram chamadas para serem brifadas do caos que aconteceu. O que é até conveniente para os habitantes da Cidade Baixa. Vocês veem muitos deles jogando pedras em vitrines com alarmes que tocam para ninguém. Além deles que saqueiam lojas, pobres lojas que tentam sobreviver como comerciantes na Cidade Baixa. Até que vocês atravessam uma praça e vocês veem um carro voador pairando, descendo quase até o nível do chão, mas antes de tocar as rodas no chão, ele abre a porta para cima, a porta de trás, e vocês ouvem uma música alta vindo de lá, e aí vocês veem uns jovens agitados, provavelmente com substâncias ilícitas correndo em suas veias, com olhos avermelhados, gritando diretamente para o androide. Aê, gostosa, robô gostosa, eu tenho um fetiche com robô japonesa, vem cá, Lolita, fala as coreografias pra mim, fala japonês, vem cá, meu amor. Caralho! Caralho! O Jovem Nerd agora. Foi fácil ouvir isso aí não, cara. Puta que pariu. Imaginei o Jovem Nerd pra fora do carro. Porra, eu tô na sua adolescência. Não, eu tô interpretando falando aqui, isso, na praia de Copacabana. Ah, ninguém inventa isso não, meu amigo. Que não inventa. Isso aí é experiência. É caso vivido. Vai tomar no cu vocês, pô. Foi fácil ouvir isso não, cara. Ah, pá. Eu jogo só o Intimidate, assim, olhando pra eles, intimidando eles. Mandou Intimidation, rola o dado. Ah, Intimidation. Vai. 12. 12. Beleza. Tu encara os caras aí, aí você vê um cara e fala assim, ih, meu irmão, o cara, a mulher, a robô aí tá acompanhando, tu não tá vendo, cara? Tá acompanhando, você tá maluco, quer morrer? Aí o cara, ah, não, aí, que é esse merda aí? Aí o cara pega a latinha que tá na mão, cara, pá, joga na testa. Posso tentar pegar a latinha? Pode. 12. Você não consegue pegar, mas você consegue se defender e ela não bate na sua cara. Aí o cara, meu irmão, tu tá maluco? Tu jogou a lata no cara, cara. Vambora aí, toca aí essa porra. Aí o motorista acelera, ele decola e vai embora. Aí eu pulei nos braços do Dudley, meu herói. Afetando. Tá com problemas. Beleza, vocês seguem o GPS de vocês até mais algumas quadras, até vocês chegarem a uma porta em Nova York. É bem típico, você tem os comércios, e aí entre uma entrada e outra de comércio, você tem uma escadinha que desce na fachada do prédio e tem uma porta de subsolo, né? Beleza. Vocês descem na porta de subsolo, tem o número 22, só que o segundo 2 do 20, ele caiu, então você só vem a marca da presença de um número ali. É número de maluco, 22. De maluco, esse tá na cabeça aqui, cuidado aí. É uma porta e tem um interfone com um botão só. A gente toca ali. Faz um barulho elétrico, como se tivesse dois fios bem próximos e causando faíscas, sabe? Não, não é um som de campainha, é um som de alguma merda eletrônica quebrada, sabe? É bem, bem tosco. Vocês até acham que vocês estão no lugar errado por causa disso. Aí vocês esperam 2 minutos, tocam mais algumas vezes, e aí de repente vocês ouvem um barulho mecânico abaixo de vocês e sentem uma vibração. O rapaz pula pro lado. Não tem lado, vocês estão debaixo da escadinha, né, que desce entre paredes do prédio. Vocês só tem a porta à sua frente, paredes aos lados e a saída atrás de vocês. E aí, de repente, vocês veem a porta projetando uma espécie de holografia de uma esfera. Imagina uma grade de linhas iluminadas, e essa esfera é feita dessa grade de linhas, e de repente forma-se uma outra esfera, um círculo no meio da esfera que parece um olho digital. E ele vai, analisa vocês, e ele fala alguma língua que vocês não entendem. Cútil, João. Star Wars fans. Eu dou um passo atrás pra escada. Andrew, sabe o que ele falou? Eu deveria, né? Não deveria, não? Não. Você sabe que essa não é uma língua da Terra. E você sabe que a Terra já entrou em contato com algumas culturas alienígenas nas explorações espaciais. Por incrível que pareça, vocês nunca encontraram o planeta natal dessas culturas. Era como se fossem exilados no espaço, que... Perdidos no espaço! Que encontraram a cultura da Terra. É uma coisa muito, sabe, Distrito 9, sabe? Simplesmente vocês... A Terra encontrou essas pessoas, esses alienígenas exilados. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. Foi uma coisa ultra secreta, mas... É sabido que isso aconteceu, e alguns deles foram abraçados pelas culturas locais de colônias espaciais, outros foram usados para trabalhos, mas assim, existe essa mistura de cultura terráquea com alienígena, embora seja muito rara. Chamo Silvana pelo comunicador. Opa. Esse seu amigo, ele é alienígena? Você sabe, ele é um alienígena? Eu nunca tive pessoalmente com ele, né? Só tratei por... meios eletrônicos. A chance. Manda aí, viemos em paz. Nós somos mercenários profissionais. É claro que já tinha sido agendado a visita, né? Ah, você se comunicou com ele. Não se comunicou, que eu não deixei. Agora vou ter que lançar um lero-lero violento, porque não foi nada combinado com o sujeito. Pelo menos ele conhece o Silvana, então a gente pode... É, me usa como referência. Silvana. É só isso que eu falo. Aí o olho fica olhando assim. Aí de repente ele abre uma grade horizontal de linhas iluminadas e ele passa, tipo, escaneando vocês dois. De cima a baixo, da cabeça aos pés. Aí de repente o olho vai e se desfaz. Mais um som mecânico embaixo de vocês. De repente o bloco de concreto que vocês pisam se ilumina. Tipo, sabe, o clip do Michael Jackson? Billie Jean. E vocês sentem, de repente, algo entrando, como se tivesse... Olha o perigo, meu irmão! Vocês sentem algo no estômago, como se o estômago de vocês estivesse sendo revirado. E a luz que vem do chão, de repente, se intensifica como um flash. E aí, de repente, vocês estão no escuro e o Durden imediatamente vomita. O Android, obviamente, não. Mas vocês estão em outro lugar. Uma câmera toda azulada. Não tem uma fonte de luz, como uma luminária. As paredes são iluminadas. Só pra fazer uma pergunta: a gente tem conhecimento dessa tecnologia de transporte? Não, você nunca ouviu falar de teletransporte. É uma parada que não existe. Vocês são científicos. A gente tá ouvindo eles? A gente tá ouvindo eles? É, o comunicador parou de funcionar? Não, vocês não estão ouvindo eles. Caralho. Quando você olha para suas mãos, Carlos, você vê que elas estão piscando e ficando em baixa resolução. Constantemente. Caralho. Como se seus dedos virassem pixels gigantes, assim, e como se expulsassem entre a sua mão que você conhece e uma mão feita de pixels e informação digital. De repente, vocês olham uma figura encapuzada que também... tem um certo flickering de vídeo na sua imagem corpórea. Ela vem se aproximando de vocês, ele tira o capuz e vocês veem que logo antes dele tirar o capuz, as mãos que vão ao capuz têm 3 dedos. E quando ele tira o capuz, vocês veem aquela forma grosseira, alienígena. Grosseira! Seu grosseirão! Uma espécie... humanoide, um pouco diferente daqueles alienígenas clássicos que a gente conhece, os Greys, com aqueles olhos, mas ele sim tem olhos grandes projetados para fora do crânio. A raça dele é o Goy. E vocês veem aquela figura azulada, 3D. Qual é o seu nome? O Lib. Ah, que ridículo. Ah, não, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Eu acho que tá coerente, Então, quem são vocês? É um alienígena informal. Eu tinha que falar que nem o ET Bilu, eu acho. É, todo bom. Então! Que escroto, cara. Fernando, não sei o que falava. Aproxime-se. 3 metros. Nossa, que nessa gostosa. Caraca, pera aí. É o ET do American Dad, né, cara? Descreia que bizarro. Continua dizendo a mesma coisa pra ele. Silvana. Silvana nos mandou aqui. Sim, mas por que que ele te mandou aqui, garoto? O que que você quer aqui? Essa senhora dando de casa. É, cara, tu tá maluco. Que voz é essa, cara? O que vocês querem aqui? Eu acredito que você deveria nos acompanhar e não posso falar mais nada. Mas tu não tinha a lista aí, rapaz? É, a gente tem a lista das coisas. Não deu a lista do que precisava? Tudo bem, que seja, a lista está aqui. Vocês ouvem um barulho, um barulhinho mecânico de dentro do robô Lolita do Android, assim. De um buraquinho no peito dele sai um papelzinho, sabe? Que ele imprimiu com a lista de coisas. Nossa, que tecnologia escrota. É porque é a nota fiscal que ela passa. Pô, tinha que sair pela boca. Bem que ela passa a nota por ali, né? É, 3D, você tem como ajudar eles. Silvana, aquele salafrário. Deixa eu ligar meu dispositivo aqui, porque essa vozinha é muito escrota. Caralho. Tá, agora eu liguei o meu dispositivo aqui do Noturno e tô mais apresentável. O Lib, então, pega a lista e ele diz que ele encontrará vocês no caminho. Ele não pode acompanhar vocês agora porque vocês, na verdade, continuam parados em frente à porta. Se algum de vocês que estão na garagem pudesse estar ao lado deles, viria o comunicador falando sozinho com o robô e o mercenário Huge Motherfucker parados que nem bobos catatônicos em frente à porta de madeira de um prédio antigo da velha Nova York. As suas mentes, porém, estão conectadas com um sistema alienígena de interface digital. Aí não faz o menor sentido eu entregar um papel holográfico pra ele. Mas não interessa, você entregou, entendeu? E isso vai ser explicado. E de repente, mais um flash de luz da sua consciência retorna no seu corpo e você... Aí sim, vomita na porta dele. Tento telefonar pros meus amiguinhos, eu consigo agora, né? Sim. Aranha, finalmente, rapaz. Vasculhem o robô à procura de algum sinal, de algum bip, de algum localizador. Agora. Preciso rolar alguma coisa aí, não? Rola sim, rola um tech specialist aí. 14, beleza. Você começa a procurar qualquer tipo de interface mecânica, né? Abrir painéis, essas coisas que normalmente o robô tem. Sabe quando você abre o capô do carro? Mas é um design realmente você nunca viu. Todos os lugares padronizados que você tem da fabricação da US Robotics, que é o que diz ali na nuca dele, que ele é de fabricação de US Robotics, e nenhum desses padrões é obedecido nele. Você não encontra nada, absolutamente nada. Ele parece hermeticamente selado, com o propósito justamente de se cair em mãos erradas, ele não ser explorado, aberto, de qualquer jeito. Mas ele parece também totalmente desativado, embora isso não queira dizer nada, né? Mas vocês não ouvem sirenes. Aranha, a presa tá morta. Mas acho que não era pra ver isso, não. Era pra ver se ele tava. Se alguém não botou um dispositivo de rastreamento nele. Exato, da nossa época, com a nossa tecnologia. Não, isso vocês não veem. Vocês realmente não detectam nada. Depois de um tempo, seus amigos retornam, fazendo a batida na porta combinada. Tipo, a gente retorna, mas a gente faz, tipo, a gente anda, passa, dá uma volta no quarteirão, retorna, tipo, faz um double back no que a gente tá andando pra ver se não tem ninguém seguindo a gente. Ó, Carlos. Beleza, você faz, toma esse cuidado. Vocês chegam e logo atrás vocês percebem que o Lib também está lá. Ele seguiu vocês holograficamente disfarçado como humano e vocês nem perceberam. E o Silvana se levanta da cadeira, finalmente você o viu. Ele entendeu que a sua mensagem era tão importante assim que era necessária a presença dele pela primeira vez. Lib, fico grato em vê-lo por aqui. Pelo menos paga o último trabalho, seu picareta. Não. Nunca deixei nenhuma invoice pendente contigo, não. Olha lá. Vai olhar direito lá das entradas lá no banco. Que isso, rapaz? Tá me estranhando? Eu colei no Durden, meio assim, de chavado, virei pra ele e falei... Conseguiu comprar minha Stolichnaya? Esqueci, fiquei preocupado em não trazer. Caralho, dei um bom murro na parede, velho. Enquanto vocês estão resolvendo aí com o robô, eu vou lá comprar sua Stolichnaya e comprar umas cervejas pra mim. Cara, vamos evitar esse entre e sai daqui? Então, uma maluquice isso. A gente tá sendo procurado por todos os cantos do planeta. A gente tem suprimentos aqui pra ficar bastante tempo sem sair? É, isso tem. Tem, tem. Aí, abri um armário, tem lá comida e tal, não sei o que. E tem uma bebida numa garrafa meio estranha, assim. Tem um estrogonofe desidratado. Tem caviar, se vocês quiserem. Porra, tem tudo, tem até caviar e não tem Stolichnaya? Não, só tem essa que eu fiz. Você fez? Ah, eu quero um gole. Eu abri lá, então, a vodka batizada. Tomei um trago. Enquanto isso, eu tô analisando o robô, sem ninguém falar nada. Joga o dado aí, de technology. Você não reconhece esse design, embora você veja que esse tipo de tecnologia toda fechada é algo que você já viu em sua cultura. O Lib explica, então, pra vocês que esse tipo de tecnologia, ela é incompatível com qualquer sistema externo. Ou seja, ela não tem uma entrada USB. Justamente porque são cofres digitais. Você não consegue acessar informação de jeito nenhum, a não ser que você faça parte dela. Vocês teriam que se unir à mente do Android. E essa tecnologia você tem. É uma tecnologia alienígena, da sua própria cultura, muito avançada, que já foi até usada, tentou ser usada para fins militares pelos terráqueos quando vocês entraram em contato com a cultura. Muitos de sua espécie morreram antes de deixar que a humanidade tivesse acesso a esse tipo de tecnologia. Você aproveitou o domínio disso para fazer sua sorte no submundo da Terra, onde você passou a ser o mestre das chaves de tantos segredos. Ô, Matrix. Porra, cara, a gente tá falando de ficção científica. Tem que ter umas referências. Mas o que você sabe disso aí? Eu acho que eu consigo trabalhar nesse robô, mas vai demorar um tempo. A minha raça, a gente tem uma tecnologia que transforma qualquer sistema de segurança em estímulos visuais. Foi basicamente o que aconteceu agora há pouco, quando a gente se encontrou. Vocês bateram na minha porta e eu transportei a mente de vocês pra dentro do meu sistema. O que eu vou fazer aqui vai ser transportar as nossas mentes para dentro do sistema do Android. O único problema disso tudo é que o sistema de segurança dele, tudo que ele tiver de sistema de segurança, vai ser transformado em perigos reais para a gente. Eu tô com a mão levantada aqui. Diga. Quanto o seu contato quer por este artefato, Dr. Santana? Santana! Isso que o cara tá tomando, esse negócio que você fez. Essa vodka, né, cara? Meu nariz nasceu de novo, mano. Mas a gente chegou a combinar alguma coisa com a mulher, lá? Ué, vocês combinaram que vocês iam roubar e aí eu entrei em contato com ela, mas aí vocês... Caraca, não vamos entrar em contato com a mulher. A gente não fechou nada? Não, não tinha grana, ninguém sabe o valor disso, cara. Vocês só foram assaltar o negócio com um indício de que seria muito valioso pelo aparato de segurança que estava em torno da coisa. Eu virei pro Ozob aqui agora e falei, Vladimir Putin estaria decepcionado. Ah, vai dar tudo certo, gente. Só para valer uma grana. É, deve. Me dá mais um gole aí dessa birita. O Ozob bebe a birita, cara. E de repente é como se mil sóis nascessem no estômago dele. Caramba. E viessem queimando pelo tubo digestivo e da sua boca sai um hálito do sétimo círculo do inferno. Isso não acorda o robô, não? Eita caralho! Você acabou de perder uns 4 meses de vida aí. Aí, Oleg, qual o nome dessa bebida aí? Diavo Krasny. O que que significa isso? O Diabo Vermelho. Batizei em homenagem à minha ex-sogra. Vamos entrar nesse robô, vambora! E essa penetração no robô é uma parada grupal ou individual? Que horror! Então, imagine um monte de hackers tentando invadir um sistema. Quanto mais gente tiver comigo, mais fácil vai ser pra gente entrar na mente desse robô. Mas num esquema corrente pra frente, então? Todos os sistemas, todos os bloqueios desse robô vão ser traduzidos em informações visuais. E a gente vai poder interagir com essas informações como se fosse o mundo real. Eu não tô entendendo isso muito bem. Tem como explicar mais detalhadamente? É a realidade alternativa. No século XX tinha um filme chamado Total Recall. Não é. Não é Total Recall. É tipo Second Life. A mente de vocês tem que entrar na mente do Android. Quanto mais vocês tiverem, mais chance vocês terão. Porque todos os bloqueios digitais serão ameaças físicas que vocês encontrarão. E a gente faz isso assim purinho ou com ajuda química qualquer? Ah, eu vou falar pra vocês que mais um gole dessa gororoba aqui, eu já tô numa realidade alternativa. Então, eu tiro 5 coroas neurais dentro da minha mochila, sem fio. Eu dou as coroas pra todo mundo e peço pra eles botarem nas cabeças. O Lib monta o seu equipamento alienígena, caixas eletrônicas são ligadas e conectadas umas nas outras, e tudo isso está conectado a essas coroas tecnológicas que vocês têm que botar sobre a cabeça de vocês. Mas não pode ir todo mundo, hein? Um tem que ficar pra derrubar a gente. Na verdade, é bom que um fique justamente pra monitorar lá fora, né? Pra ver o que tá acontecendo, né? Ok, pessoal, então enquanto vocês vão entrar, eu fico tomando conta aqui fora. Deixa que eu fico vigiando. O Libê, antes de mais nada, nós já tivemos algumas transações juntos. E você tá começando esse processo todo aqui. E ainda não mencionou nada a respeito de pagamento. O que que te interessa nessa parada aqui? Eu apenas busco conhecimento. Depois dessa eu botei a coroa. Botei a coroa, tô pronto, velho. A sensação é completamente estranha. A conexão mental causa uma náusea momentânea, enquanto qualquer percepção de luz, temperatura, pressão, cheiros, sons, tudo isso é completamente anulado. Embora o ar que chegue aos pulmões de vocês... Até o final do programa a gente monta um corpo inteiro. Já tem os ossos, pulmões... O ar que vocês respiram parece moléculas em forma de cubos, cheios de arestas que arranham suas vias aéreas enquanto respiram. O cérebro de vocês estão completamente isolados do mundo exterior, enquanto são inundados por uma torrente de petabytes de dados. Aos poucos, o despertar da nova consciência afasta o desconforto. Vocês se sentem sólidos novamente, vivos novamente. Ó, eu vou avisar que meu avatar é o do Bozo tradicional. Nossa, você podia aproveitar e mandar o garoto Juquinha agora. Não, se alguém quiser tomar forma dele. Mas agora, encarnados em avatares digitais, vocês percebem esse mundo como algo absolutamente real. Não parece uma simulação, não é mais uma simulação. As suas mentes não conseguem discernir bytes de átomos. Vocês estão em pé em uma plataforma triangular que reflete os seus corpos como uma superfície envidraçada. No entanto, o chão abaixo de seus pés é a única coisa que reconhecem do mundo lá fora. Ao seu redor não existem paredes, teto, céu, paisagem. A plataforma flutua em uma imensidão escura, orbitando o que parece ser um planetoide icosaédrico, delineado por uma grade de linhas iluminadas. Ao longe, outras formas geométricas flutuam, como em uma dança caótica de um campo de asteroides. Quero saber uma coisa. Tá tocando Edith Piaf em slow motion? Entre essas formas geométricas, grandes canhões projetam vias iluminadas em diferentes direções, por onde vocês podem notar um fluxo constante de dados sendo transportados entre nós de comunicação do colossal sistema. A gente tá na cabeça do robô lá? Na verdade, vocês estão vendo o que a interface alienígena do Ulib consegue traduzir da mente do robô. Okay. Ele tenta traduzir as barreiras digitais, os bloqueios, as proteções do sistema em objetos tridimensionais para que vocês possam interagir. Então vocês não precisam saber programar linhas de códigos para derrubar um obstáculo. Se vocês simplesmente conseguirem destruir uma parede, vocês estão vencendo essa proteção. Ok. Vocês olham para os seus corpos e eles são... Também vocês veem um flickering de vídeo entre o que é real e o que parece pixels, até lentamente parar de tremeluzer e se tornar completamente sólido. O meu avatar é o Dr. Manhattan. Nu. Qual versão? Versão do filme, tá? Que ele tem uma piroca gigante. Se fuder, pô. Que forma que você assumiu? Qual é o seu avatar, Andrew? Uma esfera preta. Pronto. Muito bom. Eu sou o Michael Clark Duncan em Green Mile. Caraca, que de roupa puída? Oleg, qual é o seu avatar? Fica aí agora pra tchau. Mas sem a mancha na testa. Porra. Eu sou o Shazam, de capa e tudo. Caraca. Tá, a gente tá vendo os códigos que estão passando pela gente, né? O que vocês veem de fluxo de dados parece vir sair desses canhões que estão flutuando ao longe. É, que eles atiram, tipo, raios iluminados e vocês veem dentro desses raios o fluxo de dados indo pra lá e pra cá. Poxa, que tal saudar o cara em código binário? Saudar o cara? Que cara? Robô. Vocês não veem nada, vocês veem esse ambiente de figuras geométricas tridimensionais flutuando. Lembrando, vocês estão em cima de uma plataforma triangular que está orbitando esse D20 gigante iluminado. Eu vou voar até o no D20. Ah, eu tô cantando Pink Floyd. Vou levantar os bracinhos aí. Não, dá um pulinho. Tá, você dá um pulinho, mas você... Vou bater os pés gigantes de palhaço. Aquela batidinha. É. Não acontece nada. Vocês estão... Olha, mesmo assim, mesmo que não tenha um objeto na minha frente, mesmo assim eu envio uma saudação binária. Não, eu vou tentar cair e vou errar. Ai, tudo bem. Você... você... Eu vou ler o sistema, Jovem Nerd. Você se joga... Eu não me jogo, eu tropeço. Você tropeça e cai... Só que erra. Só que você erra? Exato. Você tropeça, quando você tá chegando no chão, de repente você... sai voando. E você começa a voar. Isso. Vou voar pro D20 lá. Ah, boa. Você burlou o sistema, caiu e errou. Eu sou um hacker. Eu sou um hacker, amiguinhos. Vou lá pro cubo lá. E você pousa. O D20, ele tem mais ou menos o tamanho... Sabe aquele círculo do meio de um campo de futebol? Então, imagina que... É o meio campo que chama. Hein? Meio de campo. Nome técnico. Então, ele tem esse diâmetro, entendeu? Só que ele é um corpo sólido em três dimensões. Ok. Que material? Parece um vidro, né? Uma coisa envidraçada. Ele é transparente ou ele é opaco? Ele é transparente, só que só as arestas dele são iluminadas. Eu consigo fazer ele rodar? Se eu correr em cima? Se você correr em cima, você começa a correr em cima. Com meus pés gigantes? Ele realmente começa a rodar. Olha aí. Você fica parado no mesmo lugar e ele começa a rodar. Que divertido. Eu pulo pra chegar mais perto pra poder analisar também lá o D20. Então, mas quando você pula, você cai de volta na plataforma onde você tá. Toma, alienígena. Tô correndo lá em cima. Quando o Azob começa a correr e começa a girar o D20, todas as formas geométricas que estão flutuando ao redor dele, incluindo a plataforma onde vocês estão em pé, começam a girar mais rápido em órbita do Olha só! Como se você estivesse realmente criando uma força motora entre todos os objetos em órbita. Você vai correndo cada vez mais rápido, você já está correndo muito mais rápido do que você poderia correr na vida real, entendeu? Não, mas com esses pés gigantes. Eu faço que nem ele e tropeço, só que eu tento ir de direção às coisas que estão mais distantes. Você tropeça e cai no chão. Vocês não sabem a manha! Vocês não pegaram a manha! Caralho, eu tô muito puto, velho. E o Oleg tá muito puto. Por quê? Porque ele não gosta de rock progressivo, cara. Tá muita loucura, brother. Mikhail Gorbachev está deitado no chão em posição fetal. Quando a plataforma onde vocês estão começa a girar mais rápido em volta do D20 gigante, que o Ozob tá lá brincando de esteira, girando ele, vocês veem que vocês começam a ser atirados pra fora dele, com a força... Olha a tangente! Com a força... Eu acho que é força centrífuga, mas o nego sempre me corrige. Eu acho que é isso. É, qual é? Essa porra dessa força, quando você começa a girar, e te joga pra fora. Pra você ser centrípeta ou centrífuga. Mas aí vocês começam a, tipo assim, escorregar pra fora. Vocês vão ser jogados no infinito aí, cara. Eu consigo visualizar um rapel e ter ele na minha mão? Você começa a visualizar e, de repente, se projeta digitalmente um arpel com corda na sua mão. Disparo no cubo. No cubo, não. No D20 que tá rodando. No D20 tá rodando? Caraca, ele vai se fuder muito. Você notou que o D20 tá girando? Sim, eu sei. Se você prender o seu arpel, ele vai girar e vai enrolar você que nem um carretel? Não é a mim. Eu quero que ele comece a enrolar a corda e vai puxar onde a gente tá pra ele. Vai? É. 20. Que conveniente. Tá bom, você atira o arpel. Ele encrava em uma das superfícies em movimento do D20 gigante e de repente você sente um tranco. Plá! Faz um teste de força aí. Caralho, vai ficar sem braço, brother. 14. De repente você sente um tronco quase arrancando seus braços. Você segura, você não sabe como o seu pé grudou naquela superfície, mas agora ela é como se fosse uma prancha. Você está sendo puxado pela corda do arpel que se enrola com o movimento circular do D20. Cara, tá muito abstrato isso. E a plataforma triangular começa a ser puxada rapidamente de encontro à forma geométrica no centro dessa órbita. Eu tento mentalizar que eu tô flutuando. Eu consigo? Você mentaliza você flutuando e você não sai do chão. Então eu mentalizo um jetpack. Tá bom. Você mentaliza um jetpack e ele aparece. Eu percebo isso que tá acontecendo. Percebe. Então eu vou diminuir a corrida. Tá, você diminui a corrida. Mas eu vou manter até a plataforma chegar próxima. Tá, né? E a plataforma começa a vir mais devagar. Eu levantei e tô fazendo moonwalker. E aí você vê que ela vem numa inércia mais tranquila e vocês podem pular para a superfície do icosaedro. Veja, eu sou uma esfera. A bola de bilhar gigante, parada. Eu vou mentalizar um taco de sinuca. Eu não vou me imaginar rolando por nenhuma superfície. Eu vou me imaginar flutuando, entende? Uhum. Então isso pra mim não faz o menor sentido, entende? Não, mas você flutua, mas é como se você tivesse que sempre manter uma distância X do chão, como se você estivesse de fato em pé no chão, entendeu? O fato de você se imaginar flutuando não faz você voar livremente pelo espaço. E aí, gente, quem é o expert aqui em mundo louco? Eu acho que a gente tem que procurar uma espécie de núcleo, porque as informações devem estar dentro desse núcleo. Que tal essa bolota aqui? Esse polígono, será que não é um núcleo? Mas como é que a gente vai entrar nele? Vou dar um rolezinho pra ver se eu acho alguma coisa diferente. Não, ele é todo igual em todos os lados. Aonde essa corda aí do Durden se encravou? Você vai nessa face e você vê que ela foi quebrada como se fosse um vidro e o arpel dele tá encravado ali. Vou tirar o arpel. Tá, você faz força e arranca e aí tira uns cacos da parada. Mas ele é sólido? É oco. Eu consigo meter minha mão ali nos buracos? Que... É, você pode começar a puxar os vidros assim. Eu vou tirar meu sapato e bater com a sola. Sabe, com a parte de trás da sola que é mais alta? Sei. Mas é aquele sapato que é um pé de pato, né? Então, tá, cara, tem... sério, o Gorbachev tá gritando: não, me tirem daqui! É muita loucura! Então o palhaço se batendo com o pé de sapato de palhaço no... Caralho, velho! Tá, você começa a bater, pá, pá, pá, e de repente você começa a rachar a superfície vidraçada, racha cada vez mais, e aí de repente, na última porrada que você dá, ela... Pá, ela se espacela em milhões de caquinhos, assim. Tá flutuando como se fosse... Eu tô imaginando milhões de Carlos Voltos. Miniatura de Carlos Voltos pra tudo quanto é lado. Ela se espacela como se fosse uma nuvem de cristalzinhos, entendeu? Ela simplesmente... E cada cristalzinho tem o um reflexo do Carlos. E aí, de repente, você viu que você criou um buraco na face. A face inteira triangular do D20 foi esfacelada, ficou flutuando como se fossem pó de cristal, pó de diamante. E aí, de repente, você sente um calor vindo de dentro desse buraco. O famoso buraco quente. Você olha, vocês olham ao redor de vocês, parece que vocês estão em movimento, como se esse buraco que você abriu estivesse liberando alguma energia do centro, dessa forma geométrica, e ela estivesse empurrando vocês, como se fosse a turbina de uma nave. Tá, vocês estão se movimentando. A mão por fora, assim, pra ver qual é. É, você sente só um calor, mas nada que te machuca. Vou aproximando, com prudência. Vai ficando mais quente, mais quente, mais quente. Vou botar a mão lá dentro. Aí é muito quente, você não consegue ficar por muito tempo. Eu consigo olhar? Vem luz de dentro. Eu vou botar meu sapato lá dentro. Vai jogar o sapato lá dentro? Não, vou encaixar assim, sabe? A chaproca, a parte da frente. Não, não tem como encaixar. O triângulo é enorme. Ele cabia todos vocês em pé em cima dele. Ah, tá. Ele é do mesmo tamanho da plataforma que tava orbitando. É, eu vou fazer um bilu-bilu com o sapato lá dentro. O Azob vai e bota a ponta do sapato lá. Imagina como se tivesse um vento digital. Ele começa a desintegrar lentamente o seu sapato, transformando as partículas dele em pixels gigantes. Ai, tirei. Eu não consigo imaginar esse tipo de coisa, cara. Eu vou calçar o sapato de volta. Tá, ele ficou sem um pedacinho, né? Então, é importante dizer que meu pé é do tamanho do sapato. Tipo Sideshow Bob, sacou? Puta, vai ficar com o dedão pra fora? Você vê que vocês começam a, entre aspas, velejar nesse espaço. Em que direção? Vocês estão indo na direção de um daqueles feixes de luz. Daqueles... Eu vou dar uma guiada nesse polígono. Tá, você pode, quando você começa a correr, o polígono gira embaixo de você, você apontando esse buraco que virou uma turbina, você consegue dirigir o seu polígono. Então todo mundo tem que andar comigo, hein? Não, eles podem ficar parados e eles se movimentam. Ah, o negócio tem uma gravidade? Tem uma gravidade. Olha só que loucura, cara. Tá muito louco. Cara, esse é o planeta do Primeiro Príncipe. Eu correndo, parado e os caras girando no balão. É o Pequeno Príncipe, exatamente. E aí vocês começam a ir em direção cada vez mais perto daquela torrente de dados. É tipo um... Se é uma torrente de dados, dá pra baixar, hein? Vocês veem que vocês imaginaram a escala errada. Antes parecia tipo um raio de luz que sai de uma arma. Não, ele é algo gigantesco, cara. Muito maior do que o polígono em que vocês estão. Vocês estão indo em direção a essa porra. A gente desvia. Não, vamos pra cima. Vamos pra cima, meu irmão. Aí, quem quer ir pro raio de luz? Quem quer seguir a luz? Vambora. Vai lá, o Pluft Plaft Zoom. Beleza, vocês vão... vocês vão entrar em contato com, de repente, cara... Quando vocês entram em contato, vocês sentem uma aceleração inacreditável. Vocês foram imediatamente desintegrados todos, incluindo o D20 que vocês estavam. E vocês estão num túnel de luz e uma velocidade absurda que vocês não conseguem mensurar. Agora sim, vocês estão no final do filme 2001. Tudo para. Vocês se veem em uma superfície plana. Vocês voltam a se materializar. Voltam a ver o flickering entre a forma de vocês sólida e os pixels que formam vocês. Vocês ficam piscando. E aí vocês veem que vocês estão... Imagina um plano, uma grade desenhada, sabe? Um quaderno quadriculado. Vocês estão em cima desse plano. Vocês veem linhas indo de vocês até o horizonte. Linhas paralelas. Fudeu, e motoca. Transversais. Lá vem a motoca. Lá vem, caraca, eu vou pensar na motoca rápido. Quando vocês andam, vocês veem que vocês estão em uma superfície líquida, como se vocês estivessem andando na superfície da água. quando vocês pisam perto de uma dessas linhas iluminadas, ela se deforma, como se ela fosse parte dessa superfície aquática. Mas é líquido, eu vou botar a mão. Você bota a mão e você se sente sólida, como se tivesse uma lâmina d'água por cima dela. Quando vocês pisam, vocês veem as ondas em volta dos pés de vocês se propagando, não como água, mas como a própria superfície da parada. Mas molha o pé? Então, você sente algo próximo ao molhado, mas ao mesmo tempo não é, porque não é água. É simplesmente uma superfície ao mesmo tempo líquida e sólida. Gente, se a gente não tiver tomado a mesma coisa que o Alexandre, a gente não vai ter isso. Então vamos pra... Calma. De repente, cara, vocês veem na frente de vocês uma mão humana saindo de dentro dessa superfície líquida. Grande ou pequena? Um pouco maior do que um humano normal, em uma escala diferente, maior. Aí de repente vocês veem várias mãos saindo dessa superfície junto, como se elas tivessem um elevador abaixo da superfície e estivesse elevando essas pessoas. Aí de repente vocês veem uma cabeça surge de uma mulher maquiada. É fantástico. São várias mulheres. E vocês começam... Eu sou Luiz mesmo, mas é o Dora Ribeiro que tá saindo aí. E vocês começam a ouvir ecoando sobre a superfície. Não, tá demais. Vocês veem que essas mulheres maquiadas têm também formas geométricas acopladas aos seus corpos e de repente todas elas já estão em pés. Elas são gigantes, elas têm mais ou menos uns 4, 5 metros de altura. De repente todos vocês estão olhando para esses colossos geométricos e humanos. Cada um numa pose, uma com os braços para cima, outros com os braços para os lados. Mas quantas são? São umas 7. De repente vocês veem que uma pega da sua cabeça uma forma geométrica. Da minha cabeça? Não, da cabeça dela. Ah. Eu não ia me surpreender se nada da sua cabeça. Ela tira um disco da cabeça dela. Um LP? Não, é, mais ou menos isso. Uma forma geométrica. Do Pink Floyd. Ela leva a mão pra trás e atira sobre vocês a forma geométrica. Eu saco uma espada de energia, imagino ela... E começa a ir pra cima do disco pra cortar ele. Olha o Carlos, beleza. Aí o Carlos foi pro ambiente dele, né, cara? Puxa uma espada de energia brilhando azul, toda pixelada. Joga, Demite! 13. O disco vem pra cima de vocês, você levanta a espada X sobre sua cabeça e desce a lâmina, cortando em dois o disco e salvando a vida do grupo. De repente, antes que você possa pensar, todas as outras 6 começam a destacar adereços geométricos de seus corpos e elas começam a jogar pra cima de vocês. Peraí. Ataque de ninja de oportunidade. Eu vou levantar um dos meus pés e bater forte nessa água aí. Só me levanta o seu pé de palhaço gigantesco. Pô! Jogo D20. 16! Beleza, você bate o seu pé gigante de palhaço. E você cria umas ondas gigantescas que derrubam as 7 mulheres gigantes do Fantástico. Mais gigante do Fantástico. E aí? Pô, eu vou começar a bater foto mesmo. Porra. Mexei no celular e tô começando. Não, eu vou correr pra cima. Mas derrubou as mulheres. Deixa eu falar se elas atacaram. Elas não chegaram a atacar porque ele conseguiu atacar primeiro. Ô, Leg, tu não é sniper? Porra. Imagina uma arma aí, animal. Eu não tô conseguindo imaginar nada, cara. Sério, eu tô em choque com tudo que tá acontecendo. Eu nunca tive um lugar desse. Eu me imagino me transformando numa bola de canhão e parto em super velocidade na direção da cabeça de uma daquelas gigantes. Como ela tá no chão, você se projeta para o alto, sobe e de repente deixa a gravidade... Seja o que ela for, a gravidade desse lugar, deixa você cair com mais seu impulso e você desce com uma bola gigante de canhão na cabeça de uma das mulheres que se desfaz em 1000 pixels quadradinhos. E ela também se desintegra dessa forma, deixando seus cacos de informação no chão. E as outras já começam a se levantar. É, mas eu tava correndo pra lá, você me avisa quando eu chegar. Eu imagino a espada virando tipo um bastão com serras circulares nas pontas e eu saio correndo entre elas. Você vai... Começa a cortar e a desintegrar pernas digitais. JP, o que tu vai fazer? O que eu vou fazer, cara? Eu vou fazer um... Não sei o que eu vou fazer, cara. Eu estou falando, cara. Não sei. Olha, o que tu vai fazer primeiro? O Oleg tá em choque olhando tudo acontecer assim e ele não consegue conceber. Caralho, velho! A gente foi atacado pela Isadora Ribeiro gigante. Eu vou imaginar uma mangueira de bombeiro, um hidrante, e vou dar um jato, uma ducha maciça de água no peito de uma dela. Eu tirei 18. Você pega a sua mangueira digital com o hidrante, você abre a válvula e começa a espirrar água. De repente, ela tava se levantando já pra atacar, e quando você espirra água nela, ela começa a fazer pose. Muito bom. Você meio que hipnotiza todas as mulheres do Fantástico Gigante. Jogando a mangueira nelas, todas elas fazem poses e param de atacar vocês. Eu vou ajudar fazendo... Vou aproveitar agora e atacar com a minha arma de serras. O Dodé aproveita a oportunidade e passa sua lâmina em todas as dançarinas que estão completamente hipnotizadas pela água da mangueira. E pela musiquinha. Pela musiquinha. Uma a uma, você vai... Você faz uma, cortes... Uma, é. Faz cortes nos joelhos, elas vão caindo e você encrava a lâmina em suas barrigas e elas se desfazem em mil cacos digitais. Tá, e aí? O que vocês fazem? Eu começo a olhar em volta pra ver se a gente consegue achar algum horizonte, alguma coisa no horizonte. Tudo igual, vocês não veem nenhuma diferença, nenhum indício do que fazer, de pra onde andar. Olha pra cima? Vocês olham pra cima e vocês veem lá em cima, no céu negro, a negritude total do mundo virtual louco da cabeça do robô, vocês veem um pequeno quadradinho em cima de vocês, como se fosse um Dead Pixels, agora, na tela de TV. Eu vou cair e vou errar de novo. Você mais uma vez tropeça, cai, erra o chão. Vou lá pra cima. Beleza. Girando. Vocês veem o Ozob girando. De braço aberto. Tipo pirocóptero. Eu posso jogar uma corda no pé dele pra tentar flutuar junto com ele? Pode. Você joga a corda, pega, segura no pé e aí ele continua subindo sem fazer muito, muito mais esforço e você começa a subir também. Lembrando que eu estou rodando. Cara, eu me imagino como uma hélice, então. Pronto. Tá bom, você imagina com a hélice e você começa a girar e começa a subir também. Eu encaixo o bastão na hélice. Caraca, virou pirocóptero mesmo. Beleza. Virou mesmo. Oleg imaginou um pote cheio de chucrute e comeu. É assim que eu vou levitar. Olha só, aí eu mudei do Shazam pro Homem Elástico e tô esticando a cabeça até a direção dele. O Shazam voa, cara. Não, o Shazam não tá com Shazam poder de voa. Ele é fiado. Mas não tá com poder de voa, fiado. Eu mudei pro Homem Elástico e tô esticando a cabeça até lá em cima. Cara, as cenas, imaginar esse programa. Isso é a maior viagem que a maior parte desses nerds já teve. Vocês todos vão subindo em direção ao Dead Pixel. Vocês sentem que vocês estão se aproximando dele, mas ele não fica maior. Ele continua pequeno. Ele continua como um Dead Pixel. Então a gente não tem a menor sensação de aproximação. Quero dizer o seguinte, vocês veem que vocês estão se afastando do chão. Ah, bom. Mas vocês, de qualquer forma, vocês sentem que estão se aproximando. Vocês não sabem explicar por que vocês sentem que estão se aproximando sem ter outra noção além de que vocês estão se afastando do chão. De repente... Deu um boost agora, hein? Ultrapassou, galera. Eu quero ser o primeiro a chegar. Ô Zob, você vê que você chegou. Você não sabe dizer, porque ele não tá maior do que antes. Ele continua pequeno. Mas você sabe que você chegou e que você pode tocar nele. Ok, vou tocar. Você estende a mão, encosta e você sente como se estivesse segurando realmente um pequeno cubo de entre Lego. Os dedos? É, ele é do tamanho do... Ele cabe entre os seus dedos. Você sente que você tá segurando um pequeno cubo de Lego. Mas ele tá solto nesse universo? Ele tá flutuando, exatamente. O que você faz? Vou comer. Caraca! Engoli a parada, que se foda. Tá bom, você bota na boca e engole como se fosse uma pílula. E vocês em volta, vocês estão olhando, meu Deus, o que, que você fez? A reação do Jovem Nerd quando eu comi foi valeu o esforço. De repente, cara, você solta um arroto. Um arroto tá demais. Tão gigante. E quando você solta o arroto, todo mundo em volta de vocês que tava preto fica branco. Essa imensidão negra em que vocês estavam fica toda branca. E vocês começam a sentir um peso da gravidade. Vocês começam a cair. Uma coisa que não existia antes. Vocês começam a cair e vocês não conseguem voar com nenhum artifício que vocês têm. Nem o pirocóptero, nem o chucrute. De repente, vocês começam a ver que vocês estão caindo em direção a algo que parece um núcleo. Vocês veem uma forma geométrica brilhante. Apesar de vocês estarem num fundo branco, você vê que ela é completamente brilhante, como se fosse um sol no meio desse mundo infinito branco. Vocês começam a perceber, agora o olho de vocês começa a se acostumar com essa imensidão branca, que antes era muito iluminada, que fez o olho de vocês cerrarem levemente os olhos, vocês veem que tem veias e veias de luzes que estão sendo jogadas, que estão todas convergindo nesse núcleo. E vocês veem também formas geométricas, como aqueles triângulos que vocês estavam, bem quando vocês entraram, só que são pirâmides. Pirâmides transparentes, todas convergindo em direção a esse núcleo. E vocês estão caindo, mas gentilmente, não estão caindo como em queda livre. De repente, vocês veem que quanto mais perto vocês chegam, mais vocês conseguem discernir daquela paisagem. E vocês olham que vocês são lentamente colocados em um anel, uma plataforma anular que existe em órbita, como se fosse um anel de um planeta em órbita do núcleo. Vocês são colocados lentamente, vocês não caem, não se estabacam nem nada, vocês são colocados ali. A cabeça do JP, que estava flutuando sem um corpo, que ficou em outra dimensão digital, de repente volta a projetar um corpo embaixo do pescoço. E é isso, vocês estão em pé em uma plataforma em forma de anel em volta de algo muito brilhante que parece um núcleo. E ao redor de vocês, todas aquelas vias de luz que transmitiam dados parecem convergir para esse objeto. E quando vocês veem, os olhos de vocês começam a se acostumar à luz, vocês entendem que vocês estão no núcleo. A luz pulsante emanada pelo núcleo pode ser sentida como uma onda gentil de calor que atravessa cada molécula digital dos seus avatares. A forma que vocês observam é de um cubo, com outro cubo dentro de si e com todas as arestas entre esses cubos interligadas. Lentamente essa forma se movimenta, assumindo outras configurações geométricas. O que vocês estão vendo, na verdade, é a projeção em três dimensões de um tesseract, ou um hipercubo, ou um cubo em quatro dimensões. Caraca! Eu virei pro Zob e falei: a boneca das emoções. Cara, vocês não sabem o que é aquilo, mas dentro dele estão trancados iotabytes de informações. Hein? Iotabytes? Um iotabyte é igual a 1024 zetabytes, um zetabyte é igual a 1024 exabytes, um exabyte é igual a 1024 petabytes e um petabyte é igual a 1024 terabytes, aí vocês já sabem a proporção. Tá, vem cá, então a gente tá nesse anel aí e tá tudo rodando no meio, certo? Certo. Ô Zob, me ensina esse lance aí que você faz aí de tropeçar, cara. É simples, você tropeça, cai, mas erra. Então, me dá a mão aí, vamos fazer isso junto. Nem fudendo. Mas eu vou te ensinar, ó. Eu empurrei ele. Agora é só errar! Tá, e aí, o que tu pensa em errar? Eu penso em errar, tá, claro, peraí. Pô. Tá, você pensa em errar, mas você não consegue. De repente você é sugado pra dentro do petabyte completamente desintegrado. Porra, e aí eu morri de novo nessa merda. Beleza. Vai tomar no cu. Que vacilo. Pera, ele morreu mesmo? Morreu, cara. O completo é desintegrado no núcleo. Porra, que saca. A gente aprendeu duas coisas aqui, né? Ele não consegue errar a queda e que o núcleo mata. Porque eu ia pular no núcleo, então ele... Ele realmente salvou minha vida, cara. Ah, eu vou tentar vomitar aquele pixel de Lego que eu engoli. Você tenta vomitar, você bota o dedo na garganta, tenta vomitar o pixel, de repente você vê aquela força e quando você vomita, todo o universo volta e fica preto. Caralho! Devolveu o pixel pro universo. E aí você vê uma outra forma do núcleo. Ele ainda é iluminado, ele ainda pulsa a luz, mas você consegue ver mais claramente todas as vias de luz que vocês pegaram carona, convergindo para o núcleo. Vocês ainda estão na mesma plataforma. Pouca coisa mudou além da forma do núcleo e do fundo, que agora é negro novamente. De repente, o núcleo parece falar. Ondas digitais atravessam seus ouvidos e vocês discernem algum tipo de voz. Uma voz monstruosa e digitalizada. Meio alemã. Alemã? É a voz do Hans Donner. Saiu do meu sistema. Eu vou jogar o pixel morto lá no núcleo. Você se abaixa e olha a poça de arroz que você vomitou. Começa a meter a mão lá até você encontrar, sentir o pixelzinho quadradinho. É, eu vou pegar o pixel e vou simplesmente esticar meu braço e abrir. E deixar ele cair. Você abre os dedos e aí o pixel pum, começa a cair em direção ao núcleo, que na verdade caindo pra frente, né, de vocês, onde o núcleo está. Você vê que ele some. E ele de repente começa a crescer. Ele não encostou no núcleo ainda. Mas de repente ele começa a crescer e se multiplicar. E de repente ele abre, criando um plano de quadradinhos de pixels. Como se ele tivesse se multiplicado com bactérias. Imediatamente ele envolve o núcleo como se fosse uma capa circular de pixels. E aí ele começa a crescer e crescer e a projetar outras formas, se multiplicando mais e mais pixels, e vocês veem uma forma humana gigantesca se formando em volta do núcleo. Uma representação de pixels brancos, de vocês mesmos. A defesa máxima do núcleo. E vocês veem que ele levanta sua mão pixelada, composta por milhões e milhões de quadradinhos, e desce em direção a vocês. Não foi uma boa ideia, né? Joga o dado aí. 20. Puta que pariu. Tá aqui, ó. 19. Eu tirei 15. 17. Caraca, tá foda, maluco. Essa foi foda. JP? 11. A mão desce no disco. E aí quando o impacto, cara, joga pixels pra tudo quanto é lado, vocês conseguem pular ainda em volta do disco. O JP se machuca, toma 30 hit points, porque você é perfurado por milhões de pixels que batem, e você ainda é jogado, arrastado pelo disco, até que você cai da borda e você segura com as suas mãos na borda do disco. Eu me transformei num aerolito. Tá, você pulou se transformando em um aerolito e você não cai. Thornton e Android também pulam e se livram do impacto da mão. Mas, cara, o Zob, ele mandou tão bem que ele pulou e embaixo dos pés dele, no ar, forma-se um disco digital onde ele toma impulso e pula de volta e cai em cima, nas costas da mão do mundo. Eu sou. Eu nasci pra isso. Eu nasci pra esse ambiente aqui, cara. Vou subir pela mão, pelo braço. Você consegue, começa a escalar o braço digital do bicho. Você sente que você é como se você estivesse pisando em grãos de areia gigantes, em peças de Lego. Você sobe. Peraí, eu vou mergulhar dentro do bicho. Nossa! E vou me fundir a ele. Caraca. Mergulhei, vou pular dentro do braço dele, como se eu fosse mergulhar numa piscina de bolas. Tá bom, exato. Você sobe até o ombro do monstro, imagina que você vai poder perfurá-lo com uma piscina de bolas. E mergulha. Rola o dado aí. Inteligência? Aham. Uhum. Eu tenho 16 e tirei 18. Tá bom. E alguém vai ajudar o JP? Eu, como aerolito, vou flutuando. E fico debaixo do JP. Ah, tá. Você serve o JP, não cai mais porque você sobe como uma plataforma. De repente, vocês veem... O monstro branco... Começa a gritar... grita em proporções absurdas, como se os tímpanos de vocês já tivessem estourado e estivessem sangrando. Isso aqui é um grito digital que corta a alma de vocês. E aí de repente ele para, vocês olham pra ele, aquela forma branca, e daí recente vocês olham pro nariz dele e surge um monte de pixels vermelhos no lugar do nariz. Aí eu canto. Olá, criançada. O Bozo chegou. Trazendo alegria pra vocês e o vovô. E vou botando pra todo mundo. Ai, beleza, vocês veem essa porra. Absurdo, um Ozob gigante pixelado tomou conta do monstro. De repente, Ozob, você começa a sentir o seu cérebro completamente tomado. Tomado de informações. Você vê 1 milhão de imagens a cada microsegundo. Você lê 1 milhão de textos a cada segundo. Eu sou o passageiro do futuro. Você acha que você vai explodir de tanto conhecimento, de tanto saber. Saiam, saiam, desconectem. É muita informação, nós somos macacos. São muitas hashtags ao mesmo tempo. É muito mimimi. Vocês não sabem como sair, porque a única pessoa que sabia desconectar dessa parada era o alienígena. Tá, eu vou me concentrar em descobrir como sair, Andrew. Eu vou estender minha mão com a palma pra cima, né, em sinal de paz. Falar, Andrew, me ajude. Una-se a mim. Eu vou fazer isso. Eu vou me solidificar ao redor de todo aquele corpo, como se fosse uma imensa argamassa. Isso realmente salva vocês temporariamente das ondas de energia que vêm de Ozob, que começavam a machucar vocês. O Roger falou pra gente, quanto mais pessoas, ia ser mais fácil de controlar. O Roger? É, o alienígena do American Dad. Caraca, quero dar uma volta pra dar uma piada. Ok, aí eu vou estendo a mão pro pessoal que tá na plataforma. É, a gente sobe, eu subo na mão. Sim. Me transformei numa luva de boxe imenso. Tá demais isso. Vocês sobem na mão dele. Vocês começam a compartilhar uma fração de conhecimento dele. E vocês pensam em uma saída. Vocês olham todas as pirâmides transparentes voando em volta de vocês e olham para os raios de luz de informações e lembram da mitologia nórdica, que tinha uma ponte que levava de volta para a Terra, do mundo de Asgard, do mundo dos deuses, de volta para Midgard, a ponte do arco-íris. Eu tô procurando o Heimdall. Em volta de vocês tem pirâmides transparentes flutuando em meio a faixas de luz branca. Nossa. Pink Floyd é com você. Dá pra apanhar uma pirâmide? Segurar uma pirâmide? Então, o Ozob pode fazer isso com o braço. Bom, é só pegar uma pirâmide então e jogar num desses faixas de luz, é isso? Vou testar. Vamos pegar a pirâmide e colocar diante de um faixa de luz desses. Quando você encosta a pirâmide e faixa de luz, você vê da face oposta à entrada de luz um arco-íris. Inunda o seu peito e vocês ouvem ao fundo desse mundo o Pink Floyd tocando. E vocês sentem uma aceleração na consciência e vocês... Oleg, você sente uns tapinhas na sua bochecha. De um lado, de um outro. Isso se for com a mão. É um pirocotapa. Que horror. É aquele tapa de meia borracha mole. Que merda. Você abre... Caralho, que merda. Você abre os olhos e você vê James Rexus em pé. Fazendo teabag em você. O teabag é muito alto. Tu não pode fazer isso com o russo, cara. Não, calma, nada disso. Ele tá simplesmente reanimando você. Porque ele ficou lá, né? Porque todo mundo dormiu e ele ficou acordado vigiando as câmeras pra ver se vocês iam ser surpreendidos. E o Roger tá lá? Quando vocês olham pro lado, vocês veem o Lib no chão, morto, seco, desidratado, como se tivesse transformado em uma múmia instantânea. De outro lado, vocês veem Ozob tendo um ataque, espumando pela boca. Tremendo no chão. Vocês seguram o amigo de vocês. Eu estaria sangrando pelo nariz se eu tivesse. Tô botando uma caneta na língua dele. Bota a caneta na língua dele. Põe açúcar debaixo da língua. Eu abri o armário onde eu guardo meus mantimentos, peguei um charge e botei debaixo da língua dele. Charge? É, glicose, cara. Eu... chocolate, filha da puta. Pensei que ele ia dar um charge no coração, buf. Tá bom. Você bota chocolate embaixo da língua do Zab. Ele começa a se estabilizar. Funciona! Que pariu! A gente ainda tá naquele mundo muito louco, velho. Você deu uma injeção lá com uma pistola de um negócio lá do século 21, cara. Que ele já tá no século 21. É, no século 22. Você dá um... no pescoço dele, ele se estabiliza. E aí, tá bem, Osório? Você acorda com um ouvido apitando, sabe? Não sei. Não sei de mais nada. Você ainda tá com um rasgo nas costas do final da última. Caralho, aventura, tem cara. Isso. Tem que dar uma suturada básica aí. De repente vocês escutam uma musiquinha japonesa, assim, saindo de um alto-falante de um robô. E aí vocês escutam um som falando... E aí você vê um androide voltando ao seu corpo... cibernético de Gothic Lolita. Nossa, isso é ele reiniciando, é isso? É, tipo... É o boot dele. Alguém tem skill médico e pode dar uma suturada? Eu tenho. Vocês usam aqueles sprays, um gelol... Gelol? Tanto. Rasguei as costas. Não, topada com o joelho. Passar um hipoglózinho. Na verdade, o Dr. Silvana tira da maleta dele uma injeção de nanorobôs. Olha, agora sim. E aí, Gelol, vai tomar no cu. Ele injeta nas costas de Ozob, os nanorobôs rapidamente começa a reconstruir a pele. Não tão rápido quanto o Wolverine, né? O rápido o suficiente pra você poder se levantar e se sentir melhor. Em replicantes é sempre mais fácil. Enquanto vocês estão se recompondo... Tô com o meu nariz? Não, aí é um arsenal, então você pode... Aqui é um arsenal? É, do Oleg, né? Eu abri um alçapão, assim, tem uma escada, fique à vontade. Eu vou descer lá no arsenal e vou procurar armamentos. Beleza. Um colete novo, você encontra um colete novo com explosivos plásticos. Eu vou procurar um Crocs. O quê? Um Crocs. Tem? Chinelo, é isso? Crocs é chinelo. Não tem Crocs. O que é? É um novo conceito. É um velho conceito. É vintage. É confortável. Vexatório, porém confortável. Tá, você procurou um pouco e uma caixa velha de sapato empoeirado, você acha um par de Crocs vermelhos de cara. O Oleg tem uma reação estranha, como se não entendesse como aquilo foi parar ali. Pelo menos é isso que ele quis passar pra vocês. Quero também explosivo termonuclear. Caralho! Caralho! It's holding a thermodetonator! Você acha granadas, explosivos plásticos, drones explosivos. Quero, também. Eu quero drones eu quero. Quero termodetonadores, quero detonadores sônicos. Claymore C4, tudo versão 2099. Tipo isso. Que merda, né? Vemos nome em versão 2099. Quero um iPhone 2099. É, mano, vai ter que acordar às 5 da manhã pra ir pra fila. Eu vou me armar no colete, botar explosivos em mim, como eu faço. Certo. E vou encher uma mochila também, uma mala grande assim, sabe? Mala militar. Sim. Eu olho em volta do armamento e falo assim, nossa, dá pra botar um pequeno exército com isso aqui. É o que, que nós somos? Que tipo de comentário é esse? Pois é, mas eu não esperava tanto assim do Oleg. Rexus, the boys are back in town. O Durden começa, ele puxa, você puxa aquelas lonas que protegem da poeira, né? De um hack na parede, você vê todo o armamento pesado que o Oleg guardava. Entre eles, você vê um que você usou muito tempo atrás, mas que ele é proibido nas Forças Armadas. Você só usava em missões Black Ops. É uma puta de uma metralhadora daquelas gigantes de suporte, sabe? Que tem aquele cinto de tiros. Só que ela tem 3 discos na parte de cima. Vocês veem o Durden pegando ela, aí ele liga ela, você vê que ela acende umas luzes. E os discos começam a voar. Destacam e voam em torno deles. São drones de mira. O armamento dela, todas as balas, todos os projéteis, eles têm micro repulsores de gravidade que fazem com que a bala faça curvas e siga exatamente o alvo que os drones apontam. Ou seja, tira sempre 20 no dado. Meu tipo de arma. Não fiquem muito tempo com esta munição, porque elas são todas revestidas de urânio. Ô, Alex, você tem spray de pimenta aí? Tem de pimenta Bunch de Holoquia. Dá pra cá. Depois que ele falou que as balas têm urânio, eu tiro todas de perto do saco, assim. E o Oleg, ele acha uma ferramenta de trabalho muito útil. É uma maletinha pequena, como se fosse um retângulo, um paralelepípedo enorme, tecnológico. Mas quando você aperta um botão, ele começa a abrir todo. Ele sobe um cano enorme, sobe uma mira e é... um puta rifle sniper ultra portátil que você tem. Caralho! Ele tem menos força e menos alcance do que o seu trabuco, mas ele é escamoteável e pode ser útil. Então você leva com você. Eu pego tudo que é possível pra botar como silenciador. Pego as minhas armas, versões melhores das minhas armas se tiverem, e com silenciadores. Alguém aí sabe fazer tatuagem? Ó, eu tenho tatuagem na cabeça, né, cara? Significa que você não sabe. Olha, eu não sei se serve pra você, mas eu tenho um kit de disguise. Pode ser que você possa adicionar alguma coisa em você. Ah, ele tem maquiagem. Eu não quero fazer uma maquiagem falsa. Não é uma maquiagem, é um kit de disguise base numa tecnologia. Não quero seu lápis de olho. Eu não quero seu lápis de olho, cara. Falou o cara que tem o nariz de palhaço. Puxa aqui o meu nariz de palhaço pra ver o que vai acontecer. Cara, puxa aqui, aí eu cheguei pra perto dele. Puxa o nariz aqui. Puxa o nariz, babaca. De repente vocês escutam um barulho de máquina ligando. E vocês escutam uma voz eletrônica. Falha. Cadê o Andrew? Vou sair do Falha. Buraco. Vou lá no Android do futuro. Falha. De repente você vai Falha. E você vê o Android Falha. Do futuro está Falha. Aceso e falando. Núcleo de dados comprometido. Caralho, meu irmão. Aí ele olha. Falha. Aí os olhos Falha. Dele parecem que tá escaneando a sala. E ele fala: núcleo de dados comprometidos devido à invasão. Núcleo de dados comprometidos devido à invasão não autorizada. Falha. Cara, quem é que tinha feito? Falha. Eu esqueci. Era o Andrew. Andrew! Cadê o Andrew? O Andrew tô querendo um palhaço correndo pra toda a sala. Andrew! Comunicação com matriz de segurança estabelecida. Isso é mal. Vou botar um explosivo na cabeça do robô. Todo mundo pro buraco! Voltamos pro buraco. Vocês todos pularam dentro do arsenal. Aí você ouve assim caindo aqueles pedaços de coisas que foram explodidos no chão. Silêncio. Peraí. Vou jogar mais uma granada. Só pra garantir. Faz silêncio. Falha. Falha. Caralho! Quando você sobe, cara, você vê que o Android, o corpo metálico dele, tá todo revestido de uma massa borrachenta. Como se ele tivesse criado uma armadura de proteção antes da explosão, entendeu? E aí, de repente, do peito dele é projetada uma holografia. E vocês veem o rosto do chefe de segurança que vocês enganaram e copiaram o cérebro dele. Aí ele... Estou consegui comunicação com o Cybro. Cybro, onde você está? Localização desconhecida. Caralho, se ele tivesse um iPhone, ele saberia onde ele está, né? Caralho, o Android do futuro e não sabe onde está, é? Caraca, alguém tem aí alguma caixa de contenção ou uma gaiola de Faraday? Eu saí do buraco com um taco de beisebol. Eu peguei uma lona e cobri o robô. Você coloca o controle em cima do robô e a projeção holográfica continua atrapassando todo e o cara continua vendo você. Vocês! Ele olha, ele vê o seu rosto do Rexus. Você! Não, porque eu tô com maquiagem digital. Seu filho! Hã? Eu tô com maquiagem digital. Tá com maquiagem digital? Toma no cu. Você, seu filho da puta! Ele olha pro Jordan e fala assim: e você? Vocês estão mortos! Vocês estão mortos! Cybro! Inicie protocolo de segurança! Mate todos os filhos da puta! Vocês começam a escutar. Você vê, de repente, por baixo da lona que você jogou por cima dele, estende-se um braço e puxa da própria cabeça a lona. E vocês veem que o robô tá totalmente modificado. A pele metálica dele agora é negra, como eu falei, como se fosse um material emborrachado, como se fosse uma armadura bizarra que vocês nunca viram antes. Os olhos dele estão vermelhos e ele fala... Cybro ativado. Ele levanta o braço pra vocês e aí, cara, é laser batendo contra o lado. Caralho! Ih, tirei 20. Caralho! Ele vira o braço com um laser. Varrendo a sala. Vocês pulam no chão. Jordan, você toma um dano na sua armadura. Risca a sua armadura. E aí o raio termina no peito do Android, que tem poucos reflexos com essa Android feminina japonesa. E ele acaba sendo jogado contra a parede. toma 53 hit points. Nossa. Caralho. No momento que você bate na parede, com todo estatelando com laser e tal, isso acidentalmente liga o sistema de entretenimento do Android e começa a tocar Elvis Presley. Bossa Nova começa a tocar. Iniciativa, né? Iniciativa. Caralho, roubou o primeiro. Ele vira pro Carlos e atira um EMP. Nossa! Fudeu. De repente, toda a armadura do cara endurece e você cai no chão que nem uma estátua. Você é incapacitado quando você estiver dentro da armadura. Tô deitado no chão, né? Que a gente pulou no chão. Eu vou empurrar o meu corpo pra trás e deslizar pra dentro do buraco. Peraí, que tô com a cabeça no buraco ali, opa. Porra, então tu vai tomar teabag, cara. Sai da frente. Entra aí, porra. Eu precisava correr, empurrei e deslizei pra lá pra dentro. Beleza, eu conseguiu fazer isso, foi um teabag na cara do JP. Vocês caíram pra dentro. Eu vou dar um manuver pra trás pra sair daí de cima e atirando nele. Você pulava dentro do buraco também? Isso, e atirando. Você faz sua manobra, atira com a sua pistola... É como se você estivesse atirando no super-homem, sabe? Meio que ignora os tiros que você cai e você pula dentro do buraco. Eu não tenho o que fazer, porque eu falei que eu tava com um taco de beisebol. Vou dar uma tacada de beisebol na cabeça dele. Você gira o taco de beisebol no ar e aí, de repente, pá, levanta o braço, segura o taco de beisebol, que você vê ele só entrando assim, os dedos, apertando a mão, apertando e amassando o taco de beisebol como se fosse feito de papel. Mas isso, de alguma forma, serviu pra distrair ele. E aí? Quer saber? Eu avanço pra cima do robô. Eu vou mesmo tentar arrebentar a cabeça dele. Vou tentar arrancar essa porcaria do lugar. Você vai tentar arrancar a cabeça, pegar a cabeça dele e arrancar? Ah, cara, primeiro... Esse não é meu corpo. Segundo, eu tenho um backup. Claro que ele não vai se lembrar de tudo que essa versão vai se lembrar, né? Terceiro, cara, eu vou estraçalhar com esse corpo. Você lembra do Ghost in the Shell? Vai levar o limite. Vou levar o limite. Você gruda, você chega nele enquanto ele tá segurando o taco de beisebol do Oleg, você vai, agarra a cabeça dele e começa a puxar, puxar. She's a girl, bossa nova, baby. I'm about to have myself. Tá deitado no chão cantando. Eu não tenho uma saída de emergência daqui de dentro, não? Tipo, mecânica? Um ejetor? Você tem um ejetor mecânico, sim, que com explosivos. Você vai se ferir. Que opção... Não vai te matar, senão não existiria, né? Exatamente. Sim. Então, beleza. Você vai, aciona, aí você vê aqueles mini explosivos. Você sente dor, né? E aí explode todas as placas frontais da sua armadura e você rapidamente se levanta e você vê essa cena do um segurando um taco de beisebol na cabeça do robô e o outro lá falando japonês tentando arrancar a cabeça do outro. Vou, tipo, pro buraco e vou atirar com a arma. Você tava com aquela arma super tecnológica? É. Que também não funciona mais? Ela provavelmente não tá funcionando, vou ter que atirar com uma outra arma, né? Porra, que merda! Eu descrevi a arma tão maneira, você não vai poder usar, que é isso? Ele destruiu a arma. Arma mágica. Tem alguma outra saída daqui, cara, pra gente sair desse buraco pro outro lado, não? O que que eu vejo ali embaixo? Sim, o Oleg, ele tem saída de emergência, mas você sabe disso? Não, tô procurando, né? Ah, beleza, você abre o seu console e... Super tecnológico, rola um hacking aí. 13. Vou dar uma olhada nesse porão aí. Ele vai pra onde o robô, o outro robô tá? Você diz embaixo. Eu, é, exatamente. É, sim. Ele então é eu vou andar pra onde o outro robô está, vou certo. Ficar embaixo dele e vou colar, meu amigo, tudo que explode. com a minha silver tape. Tá, enquanto o JP tá abrindo a porta, você já começa a abrir a porta de emergência com o seu console, hackeando pelo sistema. E o Rozob calcula exatamente onde tá embaixo do robô e ele começa... Você nem pega do seu colete, é só pegar do próprio arsenal mesmo. E, cara, existe uma casa chamada Explosão Solidária. Aí tem muito explosivo. Eu tô ligado. Você só precisa explodir uma merda pra poder fazer. Então você começa a colar um monte de C4. Caralho, a gente vai sair vivo daqui, você tá louco, cara. Onde que é a saída? Onde que é a saída daqui, ó? Eu estico a mão, abre de cedo, muito. É ali embaixo mesmo? É, ali embaixo mesmo. Enquanto isso, cara, o robô, quando ele, o Android começou a tentar arrancar a cabeça dele, ele imediatamente largou o taco de beisebol, ele ignorou o Oleg, e aí ele voltou toda a atenção dele pro Android, cara. E ele vai, ele mete a mão na cabeça do Android e aperta, assim... E esfacela a cabeça do Android lolita que... Caralho, maldito Ultron. Eu vou me jogar no alçapão. Enquanto ele tava amassando a cabeça do Android, o Oleg pula, cara. Pula como se estivesse pulando de cabeça em uma piscina pra dentro do buraco. E quando cai no piso inferior, você dá um rolamento, parkour e fica em pé. Tá todo mundo já na porta de emergência. Cadê o Andrew? Meu irmão, ele foi obliterado. Vocês saem correndo, fecham a porta atrás de vocês, mais uma vez o Bob pega os... Calma, calma, vamos andar um pouco aqui. Porque essa vai ser doída. Vamos sair daí, da frente da porta, pelo menos. Eu ainda tô levando a arma, porque eu posso reativar ela. Com a arma mágica, é isso que você tá levando? Como é que é esse caminho de fuga que a gente tá? É um corredor levemente inclinado pra baixo. Vocês saem correndo uns 15 metros inclinados pra baixo até que vocês... Eu vou parar no meio do caminho. Uhum. Eu falo, vai indo. Que eu vou, se eu for mais, o meu detonador perde o sinal. É verdade, você tá num lugar que é bem, bem fechado, né? E aí o seu próprio detonador, você vê que tem tipo um sinal de Wi-Fi, tá vermelhinho, tá quase perdendo. E aí vocês saem, continuam o caminho, o Ozob fica pra trás. Vocês abrem mais uma porta sinistra, aquelas portas gigantes, aquelas portas, sabe, de ferro, pesadas, de bunker mesmo. O Oleg já sabe como fazer, ele abre a porta e aí vocês olham pra trás, todo mundo correndo em câmera lenta, e vocês veem o Ozob lá no meio do corredor. Ah. E aí você começa a ouvir os barulhos do robô vindo atrás de vocês. Destruir! Destruir! Destrói isso aqui, otário! Tudo treme! Mas você não consegue correr. Não vou dizer. Você não consegue correr porque você é atirado como se fosse... Cara, você está dentro de um túnel. No subsolo. Eu virei um projeto. Você, exatamente, você virou uma bala de canhão. Mano, cara. Você não consegue nem completar o primeiro passo quando, de repente, as suas costas queimam. E você voa! Você voa como um projétil atravessando as pessoas. De repente, vocês veem um corpo branco com o nariz vermelho. Quando eu passei pela porta onde ele estava, eu gritei, carapa! O Ozob se estatela numa parede 10 metros à frente do subsolo lá, dos esgotos onde vocês estão, batendo as costas queimadas na parede. A porta de metal atrás de você, ela vem remansada como uma bucha, cara. Ela vem batendo em todas as colunas do subsolo, aquela chapa. Transforma você em um recheio de sanduíche de metal e concreto, cara. E de repente começa tudo, cara, tá tudo tremendo, começa tudo desabado, vocês têm que correr. Eu levanto o Ozob assim, essa vida é sua, cara, de bola de canhão e circo já acabou, vambora, vambora. Caralho, eu não vou nem perder minhas forças com você agora, cara. Eu só sei que você tá bem quando você me chama de babaca. Ele não tá bem. Porra, eu devo estar muito fodido, cara. É possível, eu tenho que ter tomado muito dano. Você tá, você tomou. Os nanos robôs estão enlouquecidos. Tá, eles não sabem mais o que fazer. Você tomou o quê? 72 de dano. Agora os nanos robôs estão com trabalho. Cara, o Ozob tá muito quebrado, cara. Ele se fudeu muito nessa, cara. De repente você tá ouvindo um barulhinho assim... Impossível, impossível. O quê? Que seja o cara. Não. Então, eu olhei com não. Aquela cara de pavor. Você tá ouvindo isso no seu corpo. Ai, meu Deus. Você começa a vasculhar seu colete, você tira um explosivo que de alguma forma foi acionado. Joguei. Joga na direção oposta e ele... Escondi atrás do Rex. E aí começa a cair o teto todo, cara. Todo mundo tá instantaneamente surdo. Com aquele... Porque, cara, você é muita explosão no espaço confinado. Vocês não sabem quando vocês estão vivos, cara. Cara, a gente tem que ir pra uma outra safe house pra pensar. Porque agora a gente tá fudido. O robô que a gente ia ganhar milhões ou virou farofa... Ou pior, tá inteiro e ainda atrás da gente. Exatamente, tudo é ruim. Vocês continuam andando por mais 20, 30 metros até que vocês veem dois caminhos, assim. Ou vocês entram pra direita e vocês vão entrar num túnel cheio de trens. São os trens expressos, intercontinentais, o cacete, eles passam aí no subsolo, os trens maglev. Ou vocês viram pra esquerda e vocês vão dar num bueiro que vai subir na rua. Trem magnético. É, lógico. Trem magnético. A rua não é a melhor opção agora. Não é a melhor opção. Até porque uma explosão dessa deve ter dado um pinpoint em algum lugar e vão saber onde a gente tá. Pinpoint? Acho que a cidade inteira deve saber onde a gente tá. Talvez, quem sabe, o país deve saber onde a gente tá. Essa explosão, mini explosão termonuclear no meio do subúrbio, né, cara? A porta se abre e vocês são atingidos por um violento soco de ar. Vocês estão na lateral do colossal túnel de linhas expressas de trens magleves. Há uma dúzia de trilhos paralelos distribuídos em vários níveis, em um vão com aproximadamente 15 andares de altura e um campo de futebol de largura. A ventania é quase equivalente a de um furacão, cara. De repente vocês veem um trem se aproximando de um dos trilhos superiores, carregando por volta de 250 vagões, rasgando o ar a mais de 500 km por hora. Zdorovo. Hã? Zdorovo. Que é isso? Incrível. Quando o trem passa, ele traz consigo uma lufada muito mais poderosa de ar que quase derruba vocês que estão perto da porta. Eu não aguento mais. Por favor, parar. Vocês podem ver os caminhos maglev distribuídos pelo nível em que vocês estão. Vocês estão mais ou menos no meio, entendeu? Um túnel alto, com 15 andares, e vocês estão mais ou menos no meio. Então vocês veem outros níveis de trilhos abaixo e outros acima. A porta está exatamente à meia altura em relação do chão e do teto. E tem uma passarela de metal tangente ao paredão com caminhos que levam em direção às colunas que seguram os trilhos. Escadas de metal na superfície das colunas levam os níveis superior e inferior. Então a gente tem que entrar num trem. A gente tem que parar um trem. Um pra parar aqui. Qual linha? Quer ir pra onde? Precisamos chegar a Coney Island. Esses não são trens locais, esses são trens intercontinentais. Eles vão pelo oceano, pelo solo do oceano, com toda a pressão que existe, mas eles vão. Tem trem que vai pra Europa, pra Inglaterra, tem trem que vai pra França, pra Paris. A gente sabe a proximidade de estações? Existe estação perto, próxima daqui? Ou então, tipo, se a gente pegar o trem aqui, a gente só vai parar no outro continente? Não, existem ainda estações no continente, mas longe, bem longe daí. Talvez fugir pra outro continente não seja o ideal. Os caras vão vir atrás da gente. Vamos pra Cidade Alta atrás do Hirawata. Mas vocês podem... Atrás do Hirawata? É uma boa ideia. Eu ainda acho que a Europa fica ótima nessa época do ano, hein? Eu acho que se a gente pegar ele, a gente resolve os nossos problemas. O que é um peido pra quem já tá cagado? Basicamente. Falou o cara que tem prazo de vida, né? Eu quero continuar. De repente o Ozob coloca as mãos na cabeça e grita: Alô, criançada! De repente você vê uma sequência enorme de imagens. Cara, é como se fosse assim, um milhão de dados passando pela sua cabeça. Coisas que você tá tendo um pesadelo ali, ao vivo. Um ataque de informações no seu cérebro. Cara, e de repente você grita: Tora, Tora, Tora! No japonês, eu falei, a gente tem que catar o Hirawata. Esse japonês vai atacar a gente. E aí, de repente, ele para. Você, cara, você viu um milhão de coisas ao mesmo tempo, em poucos segundos, na sua mente. Caralho, tô zoado. Eu tô zoado pra caralho. Você repetiu a mesma coisa que o robô falou antes de nos atacar. Eu não lembro de ter gritado nada. Você tava nessa alucinação e só eles que ouviram. Eu tenho uma parada aqui que tem um certo controle telepático. Será que eu consigo extrair essa memória dele? É possível, mas é bom vocês fazerem um lugar mais calmo e não nesse túnel. Cão no inferno, né? Deixa seguir aqui pelo túnel. O doutor Angu Silvana puxa aqui o itinerário de trens e ele consegue ver pela sua interface holográfica um trem que está chegando que faz baldeação em Boston. Que sorte. É esse, pula. É, pula. E aí você tem que hackear pra parar o trem com alguma antecedência, porque o trem demora pra frear de 500 pra zero. Tá, Alt F6. Vai, joga o dado. Tirei 13 de novo, esse dado tá viciado. Beleza, você vai... De repente, vocês começam a ver aquela ventania. Vem num trilho de cima. Vão subir. Beleza, vocês vão indo com aquela ventania, vão andando pelas passarelas de metal, tangenciando a parede. Vocês vão andando, cara, é um ventania. De repente, o Silvana avisa que vai passar outro trem. Caralho. Enquanto vocês estão ali. Deitei no chão e agarrei na coluna. Deitei no chão. É. Deitou no chão? Deitei. Eu me agarro no Carlos Volta. Que isso, rapaz? Caralho, que maluco! Isso! Pô, é o mais forte do grupo, cara. Beleza, de repente vocês vêm se aproximando, um trem, outro trem, vem uma ventania que joga todo mundo contra os corrimões da passarela, e vocês estão... Ah, vocês seguram com os dedos no chão gradeado de metal. Trem passando... Joga aí, dado, todo mundo de força. Então, o que que é? Tirei um. Tirei dois. Ah, não, cara! Eu também! Eu também tirei dois! Vamos, vamos, cheque! De repente! Tô me enganando, mas eu tirei um! Ah, não! Galera, foi pega desprevenida. 16. Eu acho... Caralho, o trem passa, cara! Você... Ah, segurou de repente, vocês veem o Azob e o Silvana gritando. Ah! Vocês não... voaram, cara! Os caras voaram pela passarela e caem lá, cara, vocês caem lá embaixo. Quanto é que eles andaram? 45 metros, no mínimo. Caralho! E... pé direito tem 3 metros. Não, mas vocês estão no meio, então é metade disso. É... eu vou jogar 20 D6. Eu quero fazer o seguinte, eu tenho aqueles, tipo aqueles grappling hook do Batman. Eu quero ver se eu taco pelo menos pra eu não me fuder, entendeu? De repente você tem um grappling hook do Batman. Aqui, ó. Liquid Cable Dispenser, eu tenho. Comprou até na loja do Batman. Carlos Volta, joguei. 80 hit points. Nossa! Tucano. Eu, Oleg. 70 hit points. Puta que pariu! Ah, ainda tem 15. Ui, caralho! Aí tá cuspindo sangue, maluco. JP? 69. Tá bonito. 62 hit points pro Azob. Eu tenho 6 hit points. Nossa, mãe do céu! Cara, vocês voaram. E o Rex que tá lá em cima, só escutando. Todos os filhos da puta caindo no chão lá embaixo, cara. 7 andares. Nossa, cara, não sei como que vocês não morreram, cara. Cara, eu tô cagando sangue, vocês, sério. Vocês se quebrar, cara. É Tobilo Chertovski. Caralho, cara. E agora? Caramba, tem que pariu. Vocês estão muito quebrados. Tipo assim, Silvana quebrou costela, o Oleg quebrou perna, o Ozop tá com fratura exposta no joelho. Joelho não! Eu acho que a gente não vai a lugar nenhum por enquanto. Todo mundo sentado no chão. Tentando respirar com sangue no pulmão e conversando. Vocês estão bem? Os nanorobôs, eles saíram do meu corpo. Na porrada, eles caíram fora. Tô me arrastando, eu me encosto aqui numa parede, sentado, sabe? A minha garrafa de vodka quebrou, eu tô passando a mão no chão e lambendo a mão. Alguém consegue andar? Ah, eu tô bem. Babaca. Como vocês são um grupo de mercenários e vocês estão sempre em combate e tal, é fácil de se pensar que vocês tenham esses kits de primeiro socorro de nanorobôs aí e estocados, né? Cada um tem uma, como se tivesse uma poção de Curlite Mounds, alguma coisa assim. Então você recolhe da bolsa do Oleg o máximo de injeções que vocês têm de nanorobôs e você começa a aplicar na galera. E aí vocês... Aplica no joelho, aplica. Aplica no joelho. Você que é o único cara que tá bem, o Rexus, você tem que pelo menos botar o osso do Azob no lugar. Ah, não. Olha, isso vai doer mais em você do que em mim, tá? Deixa que eu faço, deixa que eu faço. Não, deixa que eu puxo, vai ser um prazer te ajudar. Não, três comigo, hein? Não. Ó, conta tirar até a mão de mim. Eu vou pegar ele pela gravata. Aí, seu filho da puta. Se você me sacanear, você vai se fuder, seu merda. Não, eu falo assim, eu vou no três, tá? Aí falo três e... Ah, Azob... Cara, o Azob dá um berro, parece que alguém pegou o seu cérebro e apertou. E aí, cara, de repente, você vê novamente essas agulhas fantasmas penetrando a sua mente. 1000 imagens por segundo, deixando você completamente confuso. Mas dessa vez você enxerga, você tem uma visão. Cidades em blackout. Uma cidade inteira apagando. Você vê caos, caos nas ruas, pessoas gritando, explosões, fogo, todo mundo em blackout. E no final você enxerga um asteroide no espaço, uma base espacial acima da Terra, enquanto a Terra tá toda apagada lá embaixo. E você volta assim. E aí você olha pro seu joelho e tá no lugar. E o Rexus tá olhando pra você. Na verdade, o que você tem foi uma extensão do joelho, não chega a ser tanto, não. Ah, eu vi umas paradas bizarras. Umas cidades, megalópolis em blackout e um asteroide cidadela. Eu tô muito zoado. Vou te contar um segredo, tá? Palhaços com nariz de granadas também não é uma coisa que se vê todo dia. Eu tirei a granada, tirei o pino, botei na roupa dele. Conta a piada agora, engraçado. 10, 9, não, o Pio tá comigo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você tá com seu paletó longe, de repente... 0. Explode, cara. Você tá me devendo $15,000. Primeiramente, que pedida. Definitivamente a gente tem que entrar num trem e ir pra longe, cara. A gente tem que pegar o trem mais baixo possível. É, tem um nível mais baixo. Então... Foda-se pra onde ele vai. Vamos pegar o trem e sair daqui. Qual é a linha que eu tô vendo aí que passa ali perto? Você vê uma linha que vai até Nova Escócia, no Canadá. Ela para em Halifax. Bora. É isso mesmo. Pra quem não tem nada, metade é o dobro, vamos. Depois de um tempo, os nanorobôs começam a fazer efeito e vocês conseguem se levantar. Eles todos são programados pra agir nas áreas do corpo que mais precisam, né? Eles conseguem diagnosticar, ver o corpo como uma coisa só e eles estancam sangramentos, hemorragias, unem ossos. No caso do Ozob, que teve a fratura exposta, ele vai perder a maior parte dos robôs fazendo esse novo ligamento dos ossos pra deixar eles fortes. Então você vai recuperar poucos hit points, mas você vai ter a sua perna de volta, né? Enquanto isso, os outros vão recuperando. Vocês podem recuperar 20 hit points cada um, o Ozob recupera 5. E aí vocês começam a se levantar. Isso não é um tratamento full, mas é alguma coisa pra vocês poderem se levantar e, com muita dificuldade, subir as escadas. Silvana já fez o trem ali de baixo parar, vocês sobem as escadas. Peraí, rapidão. Ô, Silvana, já desliga aí o sistema de vídeo interno do trem, pelo amor de Deus. Altice nós. Vocês sobem vagarosamente. Abrem a porta do trem. E aí, cara, as pessoas que já estão... Você vê que já tem um burburinho lá dentro, porque o trem parou no meio da linha, as pessoas não sabem o que tá acontecendo. De repente, entra um grupo de 5 malandros, 5 caras ensanguentados, fudidos. Eu não. Cada cara mais fudido que o outro. E um cara muito gato, carisma 19. E as pessoas param de conversar, ficam olhando pra vocês e, por último, entra o Ozob. Esse ser albino, pele completamente branca, aquele cabelo vermelho para os lados, uma granada vermelha no lugar do nariz. As pessoas de repente começam a gritar ali porque viram você no noticiário. Fecha as portas do trem. Então, gente, eu sei. É uma situação meio complicada. As pessoas, mas vai ficar tudo bem. Só que eu não tô no meu melhor momento agora. Aí você dá uma cuspida de sangue pro lado? Eu tô bem estressado. As pessoas começam a chorar. Algum de vocês tem uma injeção de nanorobôs sobrando? Eu não vou perguntar duas vezes. Um cara assim, estudante, sabe? De óculos redondo, ele levanta a mão assim, tremendo. Eu, senhor... Aí ele puxa assim na bolsa dele, ele estende assim uma daquelas injeções de nanorobôs, com a mão tremendo assim, estendida pra você. Eu segurei a mão dele, para de tremer, cara. Por que você tem uma injeção dessa? Onde é que você anda? Eu estudo medicina, nanomedicina. Ah, que bonito. Vamos conversar ali atrás. Não, por favor, senhor, não. Não grita, meu nariz é uma granada, eu posso explodir sua cara. Aí ele fecha a boca e fica... Melhor todos vocês virem aqui pra parte de trás do vagão e ficarem sentados. Você vai mancando e coordena as pessoas, joga as pessoas todas pra um canto do vagão. Gente bonita, celular, essa parada que não funciona, que ninguém usa, Google Glass, tudo que é de transmissão, de filmagem, passa pra cá, não vai ter Facebook pra ninguém hoje. As pessoas começam a entregar seus devices e tal, aí tem um cara que fala assim... Senhor, o meu device é implantado em mim. Silvana, você tem como desabilitá-lo? Eu te preto minha faca. Eu tenho como, eu tenho um stun button, eu posso dar uma tordoada nele e apaga. Ah, apaga, mas o device dele continua transmitindo, né? Não, mas se for choque, ele vai tomar um impulso eletrocardiovascular e vai desmaiar, né? Caraca. Eletrocardiovascular. Meu Deus do céu. Usou tudo hoje, não vai falar mais. Tá bom, você chega... Alguém assim. Tá escondendo alguma coisa e vai ser surpreendente em algum momento? Aí... Alguém vai ser herói hoje? Aí ninguém responde. Alguém quer aparecer no jornal? Não, né? Todos de acordo? Vai ser uma viagem tranquila, menos pra esse cara que tá vomitando aqui no chão? Aí todo mundo... Vamos assistindo Terence e Philip. Doutor Trivelic. Ele é um estudante de nanomedicina, então... Aula prática hoje, malandro. Vê quem precisa e cuida do cara. Tá, aí ele vai fazendo diagnóstico e vocês mandam o trem andar de volta? Sim. Claro. Ah, beleza, tô andando com o trem. Eu acho que a gente podia até tentar. A gente tem como desacoplar o vagão, coisa do tipo? Isso só acontece na Alemanha. Ah, é boa ideia, vocês até tem como fazer isso, sim. Só que a gente vai esperar o momento propício. A gente vai escolher algum lugar nessa rota pra parar. Qual é a rota desse trem? Passa por New Haven, passa por Boston, vai subindo, passa por Portland, depois dá umas costas. Na verdade, o JP, se você quiser, você pode mudar os trilhos, né? Os trilhos maglev, tem horas que eles se encontram e você pode criar uma junção. Ah, pô, se tivesse isso, agora a gente pode ir pra qualquer lugar, então. Pô, onde é que você quer ir? Vocês já estão andando no trilho, né? Vocês vão subir pra superfície, ficar aí embaixo? Superfície, pelo menos a gente vê a paisagem. Ai, galera, eu vou descansar um pouco aqui pra me recuperar. Decidam aí pra onde a gente vai. Estudante de medicina, hein? Ah, eu acho que eu posso ajudar vocês. Tem isso aqui, ele puxa uma mega agulha com um líquido esverdeado. Ele fala, bom, isso aqui é uma... isso aqui é um... É uma colônia de nanorobôs de adrenalina e baseadas em células-tronco. Na verdade, ele é um tipo um paliativo. Ele vai fazer vocês se sentirem muito bem durante um período curto. Mas é... Entende? É uma droga experimental. Eu não sei se pode haver alguns problemas. Por que você quer ajudar a gente? Porque eu quero que os senhores não me matem. É uma... Sempre uma boa... Uma boa opção. Eu vou ficar com essa seringa de Uzi aí. Aí ele dá pra você a seringa. Ela tá solta ou tem uma maletinha? Ela quebrar em cima de mim? Isso aí é nuke. Tem um estojinho, né? Ah, valeu. Obrigado. É. Mais alguma surpresa? Eu falei que eu não queria surpresa. Tu já veio com a surpresa. É. Tu já veio com a porra de uma surpresa. O que tu tem guardado aí? Ela tem 100 miligramas, mas use apenas 10 por pessoa, ok? Vai deixar se que se você usar mais, eu não sei o que pode acontecer. Quem sabe? Por favor, me deixe viver. Você vai viver, garoto. Você vai viver pra contar essa história. Vai ser uma história divertida. Diz que não. Eu tenho uma namorada. Ela me deixou esse recado. Ele tira um papel do bolso e tá escrito assim. Caralho, por um momento você ia levar um soco nos dentes. Porque eu jurava que você ia puxar um smartphone, cara. E eu ia quebrar sua boca, cara. Ele tira um papel azul e escrito assim, I love you, e um telefone. É um papel que tem pra consertar um relógio? É, do outro lado tem um negócio de um relógio em Nova York que tá quebrado há 30 anos. Puta que pariu. Tá, cara, você já fez aí, já ajudou a gente. Senta ali junto com o resto da galera. Ele vai, obrigado. Mas não vacila! Aí ele vai pro cantinho lá e fica chorando. Tem alguma mulher gata ali, né? Vocês estão passando pela junção de trilhos que vai levar vocês pra parte superior. O JTB faz o hacking dele e muda os trilhos. Pra onde nós estamos indo, Silvana? Estamos indo pro norte. Caralho, pra muralha? De repente vocês veem a luz do sol e vocês veem o trem emergindo. Vocês veem aqueles campos verdejantes. De repente, todas as telas do trem ligam. Ah, caralho. E vocês veem o rosto do chefe de segurança do Hirawa. E ele fala, estação Praça da Árvore. Cidadãos, aqui é o Coronel Rand Mamola. O Tucano deu nome pro cara, fodeu. Eu sou o chefe de segurança da Hirawata Networks. Vocês estão em perigo. Se vocês avistarem estes sujeitos... Aí ele começa a botar as fotos de todos vocês na TV. Imediatamente, entre em contato com o seu órgão de segurança local. Atenção, cidadãos. Se você tem algum device mental, você já entrou em comunicação conosco. Obrigado pela sua cooperação. Ah, caralho. Aí a tela apaga. Aí as pessoas estão assustadas. E o cara do device mental, ele fala... Eu não fiz nada! E de repente, você começa a ouvir um barulho de nave perto de vocês, perto do trem. Aí vocês olham pela janela e vocês veem um veículo, uma nave militar. E ela abre a porta... E tá cheio de soldados com armaduras sinistras e armados lá dentro. E ela tá emparelhando assim com o trem de vocês. Quantos são muitos? Uns 10. Acho que dá pra encarar, hein? De repente você vê no meio dos caras, o próprio coronel Rand Mamola. Qual a distância da nave pro vagão? Ah, ela tá uns 15 metros de distância. Ele olha, lá estão eles, lá estão os filhos da puta, matem eles. Os soldados todos apontam, chão, e as pessoas... Pulei no meio das pessoas. Pulando no meio das pessoas, cara. Pra fuzilar o vagão, mas fuzilar muito, cara. O Zob pula no meio das pessoas, cara. Se enterra, na verdade, com as pessoas. E ele sente as balas alvejando. Elas realmente servindo de escudo em volta dele. Vocês que estão mais perto da parede final do trem, vocês se arrastam pra debaixo das cadeiras. E vem os tiros atravessando, ricocheteando nos bancos, nos vidros, nas paredes, no chão. Oleg, uma bala passa de raspão no seu braço. As pessoas também se protegem, mas alguns que tentam se levantar pra correr são alvejados imediatamente, porque se tornam alvos muito fáceis. Algumas pessoas, incluindo vocês, que ficaram escondidos, conseguem milagrosamente sobreviver à primeira saraivada de balas. Silvana, freia! Para tudo! Cara, o Silvana tá se protegendo aí, cara. Alt shift, Del. Se mexer aí com a tua parada, vai ter uma dificuldade a mais pro seu rolar de dados, vai. Deixa eu rolar aqui. Eu não consigo parar o trem. Você tá tentando... Deny. Você não consegue. Aí, vou pegar a promicina lá, vou aplicar. Beleza. No pescoço, 100%. 100%? Que isso, cara? Você injetou tudo. Tu vai se fuder muito. Você vai injetar todo o conteúdo dos nanorobôs experimentais. Você só vê o stand de nanomedicina lá no fundo. Não! O Zob levanta e uma explosão de adrenalina chocando os corpos das pessoas que estavam em cima dele pra todos os lados. Vou abrir a porta do trem e pular na nave. Cara, vocês veem o Ozob. As veias todas do Ozob saltam. Vocês conseguem ver a pulsação das veias no pescoço dele. Sabe aquele personagem do Mad Max que quando ele vai morrer, ele esbugalha os olhos? É tipo assim, vocês veem o cara com os olhos saltando das órbitas, com todas as veias do corpo explodindo. E de repente você vê mais uma visão. Eu? É. Caralho! É. A dor lacera o seu cérebro e você bota as mãos no chão pra segurar. E a inundação de inflamações vem mais forte ainda. E você tem a vontade instintiva de puxar o pino da granada do seu nariz pra acabar com esse sofrimento. Você vê morte. Uma densa nuvem de exabytes, de big data, de obituários. Tomam conta da sua mente em um segundo. Você vê um registro de 1 bilhão de mortes se projetando em um calendário pelos anos que vem pela frente. Novamente a palavra tora vem na sua cabeça. Aí você olha pra nave e pula! Joga o D20 aí. Por favor, não tira um. 10. É suficiente. Você pula, cara. Cai dentro da nave com as mãos no peito de um dos soldados. E aí? Não, joga ele pra fora. Eu começo a jogar os caras pra fora. Chutando, empurrando, pé no peito, soco, jogando os caras pra fora da nave. Isso mesmo. Um cara você chuta o peito, outro você atira com a mão, outro chuta um soco. O outro quando vai atirar em você, você pega a arma dele e levanta a arma, que a arma bate no queixo do cara. E você depois gira a arma na cabeça do outro cara. E você vê o coronel que tá imediatamente pulando da nave. Ele pula com um jetpack e sai e falou: sai, bro! Agora! Ah, e cara, de repente, vocês veem de outra nave que tava lá em cima. Cai e pula no teto do trem o androide do futuro que vocês roubaram, cara. Totalmente intacto aquela explosão. Mas ele, cara, imediatamente ele enfia as mãos no teto do vagão onde você está e ele abre, rasgando em dois o teto, assim, tipo um magneto, sabe? Você fica com a força dos braços dele. E vocês estão todos assim, embaixo das pessoas, no chão, olham pra cima e veem aquela visão. E aí? Eu corro, pego a arma do Rex, o grappling, o miro no vagão do trem pra pular pra lá. Você sabe onde você tá? É, onde é que você tá? Eu tô no vagão do trem. E você vai do vagão do trem pro vagão do trem? Eu vou do vagão do trem pra nave. Ah, você vai pra nave. Pra nave. Caraca, você roubou o grappling hook do Rex. Obrigado, e agora como é que eu faço pra ir pra nave? Fugiu sozinho pra nave, valeu. Eu vou agarrar no galo de fogo. De novo. Chego a Leia no look, dou um beijinho e vamos. Beleza, você faz isso. Mira o grappling hook na nave. O Rex segura em você. Joga o dado. 16. Conseguiu. Aí você atira, grappling hook, ele tem uma gosma, como se fosse um gel, uma parada que gruda imediatamente na superfície da nave, e você puxa, e aí vocês dois saem agarradinhos, voando até vocês caírem no bico da nave, sabe? Vocês ficam presos no bico da nave. Durden, me leva pra cabine. Nossa, mãe do céu, tá demais. Isso com frase solta aí é perigosíssimo, cara. Cansei de fugir e sei que os tiros não vão adiantar nada. Eu quero morrer com honra, puxei uma faca e falei pro robô. Buston. O robô vai pisando nas pessoas que estão lá amontoadas, em direção aos dois que sobraram lá. O Oleg tá com a faca na mão assim. Você espera a morte inevitável. Você vai morrer de pé com honra. O robô vem pra cima de vocês, ele vem olhando. Enquanto isso, Jordan, você puxa a sua arma e começa a tirar o vidro começa a rachar. O Rexus começa a bater também, pra arrancar o vidro. E o robô começa a balançar a nave. Eu vou pular de volta da nave onde eu tô pro robô. Joga o dado. Quando o robô estende o braço pra pegar o pescoço do Oleg, e o Oleg de repente vê chapando no peito do robô, cara. Ele vem com dois pés no peito, mas joga o robô contra a janela. Você vê só aquele corpo saindo pela janela e sumindo com o vento da velocidade do... Que às vezes a física se aplica ao robô. Exatamente. Exus, Durden, você já tem que fazer um check de força aí pra ver se vocês aguentam. O cara começou a balançar a nave. 13. Aí, 17. De novo. Beleza, vocês se seguraram. E aí, cara, o Durden, que é o cara gigante, ele vai... arranca o piloto com um cinto de segurança em fundo. Eu entro na cabine. Quando você olha por cima do ombro do piloto em direção ao trem, você vê da lateral do trem, do outro lado, que foi pra onde o robô foi jogado... Você vê ele escalando de volta pra cima do teto em um vagão mais atrás de onde vocês estão. O robô ainda persiste. Galera, o robô tá vivo. Separa o vagão agora. Rápido! Preciso rodar alguma coisa aqui? Já, joga o D20 aí. Você não tira um. Não tirei um. Não tirei 16. Você vai rapidamente com o seu console, separa o vagão, vocês veem na nave, o vagão separando e perdendo velocidade imediatamente. O robô se levanta, corre pra pular no vagão. Eu quero tirar no robô pra ele não fazer isso. Joga o dado. Você atira os mísseis da nave enquanto ele está no ar. Vem os mísseis e... E aí, cara, a explosão acaba pegando um vagão posterior e aí começa a explodir trem de carrilha. Puta, cara, é uma parada absurda. Tava prevendo isso? E a gente? Vocês veem que tem outra nave em cima, que foi a nave que tava carregando o robô. Eu ainda tô sob efeito da droga. Tá. Qual a distância da nave? 8 metros acima de vocês. Tô lá. Rodolfo, cara... Olha pro Oleg. Vou passar pelo buraco que o robô entrou. Olhei pro Oleg e falei assim: só se vive uma vez. Cara, você vê o Ozob abaixando, cara, tomando o maior impulso que você já vê na vida dele. E rasgar a calça, né? Ele pula. Que nem o Luke Skywalker pula lá na luta contra o Darth Vader. Você só vê o Ozob, o palhaço, entrando no buraco de baixo, de onde saiu o robô, cara. E aí tem um monte de soldados assim, surpresos. Oh, meu Deus! É um verdadeiro massacre ensandecido. O Ozob. Chuta o peito de um, você ouve as costelas quebrando. Não interessa que tem armadura, cara. Você escuta, cara, você vê aquele raio-x do Mortal Kombat. Baços sendo rompidos. Pulmões sendo perfurados por costelas quebradas. Fraturas expostas emergindo dos uniformes de soldado. Massacre. Gente caindo pra todos os lados, pulando. E aí vocês, cara, que estão na nave do trem, vocês só veem nego voando pra tudo que é lado. Ah, soldado saindo pela direita, saindo pela esquerda. Tem soldado que tá pulando, desesperado. Ah, cara, e por último vocês veem o piloto ejetando. Eu vou atirar no piloto. Hein? Eu vou atirar no piloto, já. Vai fugir, não. Eu vou pilotar ela. Ah, você vai pilotar ela? Beleza. Tá. Aí você vai... Você tá com muita adrenalina, você tá muito pilhado. Então começa a bater nos controles. Vou tentar pilotar, descer até o buraco onde tá, onde, pra galera no vagão, subir. Pro Oleg e pro Silvana entrar nessa nave aqui. Beleza. Tá, consegui. Você vai... controlando sua adrenalina. E Silvana, Oleg, de repente desce um grappling hook de dentro da nave, daquele buraco que abriu embaixo dela, pra vocês subirem. Vocês sobem todos feridos e tal. Azoth fecha a porta. Você não, eu aí falei, aí Silvana, assume aí. Mas não é que eu tô na porta. Não, eu não tenho pilot, não. Não? Não. Ih, caralho. Oleg, assume aí. Tá, tirei 20. Caraca, agora deu show. Deu pirueta e tudo. Virou de cabeça pra baixo e tá em cima da outra nave. Beleza, e aí vocês voam pra longe do trem, roubando as duas naves que vieram aí prender vocês. Eu acho que a gente tem que passar pra uma nave só, né? Agora o céu é o limite, rapaz. JP, joga um hack aí pra você desativar todos os transponders e tal da nave, pra elas saírem do radar. Vamos desativar as paradas. 10. Silvana avisa que vocês estão completamente fora do radar. Estamos na maloca. Caraca. Eles largam uma nave, acho que explode uma nave e vai ficar só com uma. Explodir uma nave e botar no radar de novo. É. Então. Eu consigo, mexendo no sistema do computador da nave, saber de onde ela veio, as rotas dela, essas coisas assim, ter, tipo, tudo que ela já fez de voo registrado. Ver os registros da nave, de onde ela veio, qual era o plano de ataque dela. Sim, sim, você vai, começa a procurar acesso a tudo isso. Ó, sobe, joga o dado aí. Joga de novo. Silvana, você percebe que o Zob tá meio estranho, que tá sem equilíbrio, cambaleando. Tá se sentindo bem, bicho? De repente, o Zob cai no chão da nave. Ih, rapaz, deixa eu examinar ele aqui. Você usa o seu aparelho de diagnóstico. O Zob está com arritmia severa. O coração dele não está aguentando a carga de estresse. O esforço físico no corpo debilitado foi intenso demais. Até mesmo para um coração replicante, geneticamente construído para ser mais forte, existem limites.